Ora, bem-vindos a todos a mais este universo planisférico existencial em que nós percorremos este caminho num piscar de olhos em relação ao tempo que o universo nos permite espelhar este milagre na nossa vida. Este podcast, por sua vez, está a ser gravado no dia 28/4/2018. Yep, está certo. Estou prestes a chegar ao podcast 50, o que daí vou começar a meter um botão de PayPal auditivo para pedir que os vossos ouvidos me ouçam a mim como contribuição para o que eu ando para aqui a fazer. Aqui estamos nós. Eu tenho aqui uma parafernália de clipes para passar, completamente organizados. Eu tenho que arranjar a maneira de organizar isto de maneira a que eu saiba exatamente que raio de clipes é que eu já passei para não começar a repeti-los. Nem sei bem para onde é que é de começar, como é costume, mas a gente vai começar por algum lado. Então, se calhar, até vamos começar aqui por um tab que eu tenho aberto para tirar isto do caminho. Vamos falar de um personagem, como sabem... Ah, e para já, antes de mencionar isso, podem encontrar este podcast no site mkprsimpson.com. Faço um género de backup auditivo no YouTube, também como um canário na mina, para ver até que ponto é que esta porcaria começa a ser censurada ou não. O que não parece, felizmente são poucos mas bons que me ouvem e não parecem estar muito interessados em fazer reportes, porque basicamente as pessoas são capazes de só pôr a minha opinião. São aquelas pessoas que nem sequer têm a paciência para ouvir a opinião dos outros, já têm a opinião feita devido à manipulação mediática que existe, e é exatamente a partir da manipulação mediática que existe, que eu gosto muito de mencionar e passar clipes sobre, e a hipocrisia que nos é ditada dentro dos nossos tímpanos para manipular o nosso cérebro, que vou-vos falar de um personagem chamado Ed Schultz. Ora, o Ed Schultz hoje em dia está na RT, é uma pena, eu sei que para um marxista cultural isso é logo uma nega, porque é hipócrita à brava como é que realmente as pessoas que defendem o marxismo cultural não conseguem ouvir alguma tese que venha de um canal russo que hoje em dia não passa de um país mais nacionalista do que realmente aquela ditadura comunista que já aconteceu, do qual muita gente hoje em dia adotou a mentalidade para, digamos, defender a liberdade do pensamento deles não fundada e oprimir a liberdade de quem realmente põe-se um pouco assim mais à fresca e é capaz de ouvir os dois lados da opinião e formular uma opinião pessoal e individual que é a minha que eu estou a partilhar com vocês. Agradeço a quem pelo menos leva em consideração, como sempre, o meu disclaimer, concordar não é obrigatório, mas aqui está. Vamos então começar com este personagem do Ed Schultz para contextualizar este podcast que provavelmente vai durar um bocadinho porque realmente tenho aqui muitos clipes e se calhar se amanhã ainda tiver um bocadinho mais tempo eu não encontrei aqui uns que também gostava de passar, mas não é uma promessa, é só um desejo que depois vamos lá ver como é que a cronosfera se porta comigo em termos de se eu vou conseguir fazer ou não. Ora, um Ed Schultz, portanto, este homem já teve o seu próprio programa na MSNBC, que é realmente um dos canais americanos de propaganda maior. Depois passou para a RT, teve para aqui um filme qualquer, vão à Wikipedia, whatever, googlem, Ed Schultz, pronto. É um repórter, digamos, que a nível mundial tem muito mais reputação que o nosso Mário Crespo, já está mais comprado e no bolso dos globalistas há muito tempo. Com algum tipo de credibilidade devido à idade, e este homem também com os seus 64 anos, deu assim umas entrevistas, deixem lá ver se eu consigo descobrir em que canal é que essas entrevistas passaram, não consigo, não deixei isso nas minhas notas, mas tudo bem, eu não tenho muito tempo a organizar isto, mas não interessa, às vezes as palavras do próprio homem valem mais, e isto só serve como exemplo para arrancar aqui então o podcast em relação aos problemas que ele tem tido em termos de carreira, porque também já está na idade da reforma, tudo bem, mas pelo menos foi honesto em dizer, ou em contextualizar basicamente o planisfério informativo que nós adubamos a nossa cabeça intelectualmente para irmos para as nossas conversas de café. E agora aqui um slash, aqui um pequeno à parte, ontem fiz um tweet do Benfica, que obviamente só teve tipo um like ou não sei o quê, eu não sei qual é o problema, eu já vos partilhei nos vários podcasts anteriores e até tenho um dedicado exatamente à corrupção em qualquer tipo de esporte profissional, não me interessa ao clube, tem a ver com localização geográfica, vocês gostam do clube que gostam porque nasceram em Portugal, se tivessem nascido na Espanha era o Real, se tivessem nascido na Itália era o Milão, se tivessem nascido na Alemanha era, sei lá, um clube alemão qualquer, agora não me vem à cabeça, estou realmente aqui na minha tempestade cerebral a ver se não perco o fio à meada. Eu devia saber pelo menos um, eu sei pelo menos um, mas agora realmente não me vem à cabeça. Mas, por favor, o desporto profissional é um negócio que mexe tantos milhões e bilhões que nada é deixado ao acaso, e no outro podcast que eu gravei em relação ao desporto profissional Há sempre a variante, digamos, do mercado de apostas asiáticas, Sport on Bet, jogo ilegal, etc, etc, etc. Mas isso não interessa, só gostava que se alguém realmente tivesse a ouvir este podcast, desse assim um. Fosse assim ao meu profile no Twitter e visse realmente a hipocrisia que eu demonstro nesse tweet, que realmente a projeção fica muito aquém, porque parece que as pessoas continuam, apesar de defender muita verdade, continuarem com alguma ideologia que eu considero altamente religiosa em relação a qualquer clube que decidam adotar, que realmente foi um tweet que passou ao lado, e eu acho que realmente é mais uma daquelas misérias que, se a gente quer realmente resolver este problema do mundo, temos que olhar para as coisas frontalmente e honestamente. Eu não estou aqui a vos a dizer que traga a voz da razão, mas sinceramente, se é por clubismos ou por um lado. Quando eu ataco religiões que estão-nos a destruir culturalmente é fixe, mas se eu ataco um clube que são todos corruptos como todos e as pessoas não querem honestamente reconhecer que isso realmente está a acontecer, parece que é um bocado triste. Não é uma procura de protagonismo, é só uma procura de reação. Se eu ser qualquer coisa estúpida, acaba sempre por ter mais projeção do que se eu falar mal de um grande clube que aparentemente acaba por ser um dos alicerces do indivíduo com o qual ainda não se conseguiu libertar dessas garras intelectuais do qual está preso, porque aparentemente tem algum tipo de. Eu não percebo porque é que as pessoas realmente se põem nesse poço ideológico em que está certo, certo, certo, certo, certo, mas depois há aquela lacuna que, por mais que corrupção que apresentem, os outros são sempre culpados da mesma corrupção, mas o clube que eu adotei por ter nascido geograficamente aqui e ter sido programado como bebé, criança ao colo, enquanto a família me dizia Benfica Sporting ao Porto, eu não percebo. Percebo, é dogma, um dogma é uma verdade inquestionável, e as pessoas realmente, quando têm isso martelado na cabeça, é um caroço que realmente eu aconselhava a toda a gente, durante o seu percurso de vida, a tentar arrancar e a realmente libertarem-se, porque se ainda na semana passada festejámos o feriado da liberdade, então por que não se libertarem primeiro por dentro, antes de acharem que este mundo realmente está livre? E mais uma vez, nada melhor que os mídia, e realmente aquele tweet do Benfica foi mais uma procura aos tostões dos nossos bolsos, exatamente os mídia e o Ed Schultz, então voltando à tese inicial, vamos então começar este podcast com um clipe muito curto. Isto tem algumas partes, eu não consegui encontrá-lo de outra maneira. Com um clipe do Ed Schultz. Many times I was told what to lead with on MSNBC. Many times I was told what I was not going to do, and I've got a story that, had I not been involved in it, I would have never believed it. And Phil Griffin, who I consider a friend to this day, was a watchdog, far more than anything I am exposed to here at RT America. Portanto, ouvimos aqui um ex-repórter que num pequeno soundbite confessou realmente o clima com que ele é, digamos, talvez até em uso da sua própria reputação, é usado e a confessar, porque basicamente, como está no final da carreira e a própria carreira dele foi feita através de algum tipo de honestidade intelectual, porque digamos que é um homem com 64 anos que nasceu no tempo do jornalista em que. Jornalística, basicamente uma notícia tinha que ter o como, quem e o porquê, que é daquelas coisas mais antigas que até pessoas da minha geração, e eu não sou assim tão velho quanto isso, aprenderam na escola, que era essa a tese do jornalismo, não a pura especulação, não o que dizem nas redes sociais, não o etc, o etc. Depois ataco isso na boa, mas vamos então ouvir a continuação do próprio clipe dele a confessar basicamente como é que esta maquinação mediática e os jornais é a mesma coisa. Se têm grande projeção é porque estão a ser pagos por globalistas como, por exemplo, este George Soros, que só passa cheques a pessoas que instabilizem e são exatamente aquelas que ficaram manipuladas cerebralmente a não ter um pingo de paciência a ouvir o meu podcast ou as minhas críticas ao futebol, o que é uma tristeza porque. Enfim, mas tudo bem, eu posso estar errado, eu não trago aqui a voz da razão, não quero cair no erro do marxista cultural, mas realmente, se virem aquele tweet, acho que é um bocado ofensivo para quem trabalha honestamente todos os dias, mas vamos continuar este clipe. When Bernie Sanders was announcing that he was going to be a candidate for the nomination of the Democratic Party in Burlington, Vermont, I was the only cable host between Fox, MSNBC, and CNN that was there live to cover it. Now, there were live cameras there. But we had coordinated with the Sanders campaign that at 5 o'clock he was going to make his announcement, and we were going to cover this on the Ed Show. I go to Bernie Sanders' house that afternoon and interview in the backyard, about a 15-minute interview. The grandkids are running around. It's a big day for the Sanders family. He's going to announce that he's running for president. We're going to carry it live later on in the day, and we're going to run this one-on-one tape with Bernie. 3,000 people are there on Lake Champlain. It's 5 minutes to air, and I get a phone call from Phil Griffin. You're not covering this. I said, Phil, Bernie Sanders is announcing he's running for president. He's going to be a president. I don't care. You're not covering this. E vamos nos lembrar que, por acaso, o Bernie Sanders, e isto é só um exemplo, porque isto já é águas passadas, mas não interessa, é realmente a tendência que os nossos mídias nos gostam de manipular, porque existe alguém acima de alguém que nos dita a agenda e o menu, não é à toa que todos os canais cantam de cor. Eu quase consigo ter uma bola de cristal cada vez que vejo o telejornal português e vejo aquele direto em prime time, seja lá o que for, e aquelas notícias de rodapé que não interessam para nada, ou às vezes até são mais importantes do que os diretos que estão a dar, que é absolutamente ridículo. Isto é só mais um exemplo do sintoma de que existe um jornalista que nasceu numa era que, se calhar, ainda o jornalismo era um bocado mais honesto em relação à frustração de um homem que foi, devido à colusão não russa, mas realmente do DNC, do Partido Democrático, que fez com que basicamente a corrupção viesse tão ao de cima, e continuamos a ter provas todos os dias, que fez com que o Trump ganhasse as eleições, bem feita, como até os mainstream media usavam sempre, digamos, algum tipo de promoção mediática em relação ao Trump, porque não há má publicidade, só existe publicidade para ridicularizar o homem através dos soundbites que ele passava, que cativou o povo americano, porque todos nós já sabíamos que a Hillary Clinton tem ao seu poder e a sua família mafiosa e o seu rio de crime sanguíneo tão grande de eliminação da oposição ou candidatos, que acaba por, fora os escândalos e mails, fora várias coisas que este próprio repórter, minimamente honesto, já em final de carreira, que não tem nada a perder, está aqui a contar um evento que foi dos últimos que ele próprio tentou tipo reportar. Mas vamos continuar a ouvir, porque o que ele acaba por dizer no fim, isto é uma pessoa que fez a sua carreira toda nos mídias, nos meios de comunicação social. Isto é uma pessoa que tem a experiência para dizer, e a honestidade, pelo menos, como já não deve nada a ninguém, como fez o seu trabalho da forma mais honesta, ao menos se calhar como forma de legado, quer deixar isto registado, mas obviamente que isto passa ao lado, porque não são os mídia que vão passar exatamente estas declarações de um ícone mediático dentro do contexto dos Estados Unidos, mas não se preocupem, porque lá, porque é nos Estados Unidos, isto é exatamente igual na Europa e todos os países ocidentais que andam a compactuar com a promoção destes ataques, destas decapitações, de várias coisas que depois eu vou aprofundando mais no podcast à medida que ele vai seguindo, mas vamos continuar a ouvir então. But from the start, the Clintons didn't want any competition. They didn't want Bernie Sanders around. They didn't want the Keystone XL pipeline. They didn't want to push her on that issue. They didn't want to push her on free education for all. And they certainly didn't want to push her on the TPP and also universal health care. Those were four main issues that Bernie Sanders, had he not been in the campaign, Hillary Clinton would have never had to address. And so I think the fix was in early on to deep six Bernie. To this day, it kind of pisses me off because I you know, they talk about collusion. There's nothing more than collusion than this. Ora, o homem falou em colusão e, claro, e tem toda a razão. E isto é uma opinião não partidária. Isto é uma opinião de um profissional que passou a vida a moldar o cérebro das pessoas que o passaram a ouvir, e ele próprio ficou Pierce. Ele falou em oleodutos, obviamente que os oleodutos são um grande negócio em relação ao conflito Médio Oriente, já falei nisto nos meus podcasts anteriores, obviamente que o sistema de saúde, como podemos até notar em Portugal, não é a América que está a ver se torna a coisa em termos de despesa social em troca dos impostos que pagamos algo mais barato, antes pelo contrário, tu até podes te envolver num acidente e ter que hipotecar a tua casa pela terceira vez para pagar uma perna partida, sem dizer que nós que somos o exemplo para os americanos seguirem, não. Nós é que estamos a ver se o nosso sistema de saúde vai de encontro ao despesismo. Apesar de pagarmos pelas instituições todas, pelos edifícios, por estas parcerias público-privadas, que na prática só dizem paga a tua conta do edifício, paga-te os ordenados ao médico e todo o lucro que a gente consiga encaixar vai para os bolsos do privado, que são nomes muito difíceis de sacar, os verdadeiros assassinos de Portugal. É exatamente estes tópicos que ele estava lá, sem falar em guerra, sem falar no lobby, digamos, neste jogo do globalismo que continua a ser perpetrado, daí o tão piurso que toda a gente ficou com a vitória do Trump, e tão piurso até o que eu estou por ele ter ganho e estar a tomar algumas decisões políticas, mas até ao PTT, aquele acordo, digamos, de comércio global via importações e exportações, em que basicamente queriam criar um tribunal arbitrário em forma de exportação para dizer a quanta isenção fiscal é que existe dentro da troca de produtos, porque basicamente eu pensava que a economia até havia de ser estimulada se cada país soberano trocasse o seu produto de origem de qualidade ao seu preço justo, com o seu lucro merecido, porque o país que compra o recurso X não consegue produzir e paga o preço merecido, e o produto Y que compra de volta o produto que o outro país consegue produzir e nós não, acabava por ter um equilíbrio económico, e isso chama-se o tal capitalismo que os americanos tão defendem, mas isto não é um capitalismo, que o capitalismo até podia ser útil para fazer os países competirem eles próprios de uma forma saudável e equilibrada, mas não passa do país autoproclamado capitalista ser uma economia de guerra. Por isso é que nós vivemos estas ilusões todas, mas vamos continuar a ouvir este repórter que esteve atrás da regia, a ler os telepontes, a ler o menu das notícias que nos devia informar, a moldar as opiniões de que chegámos ao ponto que temos para aqui marxistas culturais absolutamente não informados, sem paciência para ouvir o que eu estou para aqui a dizer, por exemplo. When you see how the campaign unfolded, Donna Brazile feeding Hillary Clinton questions at the campaign, the DNC undercutting Bernie Sanders, the superdelegates that were organized by Hillary Clinton. I mean, in my state of Minnesota, where I'm a resident and pay taxes, Al Franken and Amy Klobuchar were superdelegates, and despite the fact that Bernie Sanders won Minnesota, they supported Clinton. It was the fix was in. By the way, o Al Franken é um pedófilo. Comprovado, mas como tenha para pagar a lei, tipo, eu nem vou falar na Casa Pia. No caso Casa Pia, ou naquela casa em Elvas. Não, não vamos falar nisso. The fix is in. Como ao desporto, como às notícias. Não é à toa que as notícias passam tanto desporto. É mesmo assim. E qual é a conclusão? Qual é a conclusão ao fim e ao cabo no meio disto tudo para arrematar este assunto? Now, let me give you the opinion. I think the Clintons were connected to Andy Lack, connected at the hip. I think that they didn't want anybody in their prime time or anywhere in their lineup supporting Bernie Sanders. I think that they were in the tank for Hillary Clinton, and I think it was managed, and 45 days later I was out at MSNBC. E pronto. E aí está a tal colusão. Querem falar tanto de colusão? Então, em jeito de conclusão, para arrematar este assunto, se querem falar em colusão e conclusão, isto serve tanto para eles como para nós, como nosso dia a dia. Collusion. Epá, não era este clipe. Epá, vocês têm que me perdoar. Peraí, onde é que está o clipe? É que é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa lá ver. Ah, aqui está. Basicamente, quem são os patrões dos mídia e os patrões até dos nossos globalistas? Porque basicamente eles estão no, no, na mesa de direção de tudo o que mexe com a informação que nos chega aos ouvidos é isto. Let me tell you something. You say the wrong thing, you don't get advertisers. You don't get advertisers, you're not on the air very long. The mainstream media in this country is about one thing. That's making money. E mais nada. E sabendo nós que o dinheiro é inventado, e ai de quem diga isso, porque é considerado automaticamente um fascista, um nacionalista, alguém que queira manter a independência do seu próprio país e a liderança sobre o seu povo para defender a sua própria cultura e não vendê-la em troca de algo que nós temos no nosso bolso chamado o euro. Porque é isto que paga pelas bombas para toda a gente que ainda se opõe, e não vou falar novamente o Gaddafi, não vou falar novamente Digamos, esta sequência foi um bocado um fuck-up da minha parte, porque eu estou completamente desorganizado e tenho aqui mais de 20 clipes que gostava de passar e outros ainda 20 não consegui encontrar que eu gostava de passar, e se calhar ainda faço um adendo no final, logo se vê, sem promessas. É isto. Eu gostava, eu sinceramente, este clipe tem 9 segundos, eu vou passar outra vez. Temos aqui um jornalista honesto, no final da sua própria carreira, depois de ter sido despedido do mainstream media da CNBC e ter ido ainda fazer, no fim, algum jornalismo honesto para a RT, achem o que vocês quiserem achar da propaganda que continua a ser metida na nossa cabeça, que até a própria população já começa a duvidar do mainstream media, mas no que toca à agenda continua tudo manipulado. Eu quero reiterar mais uma vez: metam isto na vossa cabeça, isto é absolutamente verdade. Let me tell you something. You say the wrong thing. You don't get advertisers. You don't get advertisers. You're not on the air very long. The mainstream media in this country is about one thing. That's making money. Por isso é que o BES anunciou até ao dia da sua falência aqueles anúncios todos, os patrocínios das t-shirts dos clubes, até ao último dia, afinal estavam tesos e andavam a gastar dinheiro, feitos estúpidos, e sociabilizaram a dívida e saíram-nos do nosso bolso. E a gente acredita nesta palhaçada e só ficamos aí a sofrer, a sofrer, a sofrer. O futuro está hipotecado, isto é uma parvoíce. E obviamente que isto, para passar nos mídias, tem que ser uns mídias que realmente têm que se defender, e aí até eu digo, claro, é um canal tipo russo, que foi onde esta entrevista passou, mas é um canal russo feito na perspectiva ocidental, que sinceramente, dentro da desonestidade do que nós temos no Ocidente, algo até que vem dentro do continente europeu, porque este fator divisório parece que faz com que as pessoas nem sequer olhem para o planisfério, para o mapa mundo. Epá, mal por mal, vamos acreditar em quem? Vamos acreditar em quem? Então, olha, agora saindo aqui um bocado destes clipes que eu tinha no browser e começam a tocar assim que eu meto o tab, por isso é que a coisa correu um bocado mal. E estou com o rato assim, não sei se é da umidade. Um bocado fucked up para passar estes clipes. Agora vou tentar passar isto de uma forma. Ora, vamos lá ver. Tivemos o 25 de Abril, eu já gravei um podcast no ano passado sobre o 25 de Abril, mas foi mais uma tese ideológica em relação ao que nós devíamos ter aprendido no 25 de Abril. Eu vou-vos dizer-me sinceramente, eu não vivi o tempo da ditadura, eu estou a viver o meu tempo. Eu gosto muito de história, gosto muito, há certos assuntos que realmente se sinto mais inclinado a estudar ou não. Ninguém tem toda a informação na cabeça, eu não sou grande especialista do tempo da ditadura. A única coisa que eu já percebi, pelo menos nos tempos que eu vivo hoje, é que realmente, digamos, a liberdade foi assim um bocado além. E a liberdade acabou por se transformar numa coisa que está muito mal aproveitada, o que faz com que muita gente, desinformadamente falando, tenho algum tipo de saudade ou saudosismo dos tempos do Salazar, em que a opinião portuguesa ainda é muito dividida entre as pessoas que viveram esses tempos, têm saudades de, gostaram que acontecesse esta liberdade, mas uma coisa temos que concordar em pleno é que as coisas foram longe demais e se calhar antigamente eram um bocado retrógradas demais. Eu não vos consigo explicar bem, eu não tenho essa perícia, mas há coisas que também ficaram um bocado abafadas. Vamos, por exemplo. Para onde é que eu podia saltar? Eu tenho aqui tanta coisa à escolha. No dia 20 de Abril, houve um aniversário. Houve um aniversário de um grande, grande, enorme monstro mediático ditado por exatamente estas pessoas que o Ed Schultz estava a queixar, chamado o Adolf Hitler. Ora, pronto, e vamos lá ver uma coisa. Isso é mais uma daquelas coisas que nós podemos ficar muito divididas sobre, porque, por um lado, podemos dizer, ele foi responsável pela morte de muita gente, eu também posso dizer que os aliados foram responsáveis por morte de muita gente, qualquer pessoa que esteja atenta aos livros de história e aos números estatísticos pode dizer que, realmente, dentro do lado dos aliados, especialmente da ex-União Soviética, estatisticamente, foram bem mais responsáveis pela morte de muito mais gente. Muitos mitos se construíram acerca de. É o maior monstro. Parece que existe um canal dedicado só a ele, chamado Canal História. a demonizá-lo constantemente, apesar de, aparentemente, nós, como ainda hoje em dia achamos na Europa, os alemães altamente intelectuais, inteligentes e bons engenheiros e competentes e pontuais. E achamos que, pronto, aparentemente caíram numa balela. Mas, obviamente, que para no futuro dos livros de história, eu sei que isto é um assunto um bocado controverso, mas isto vai arrematar numa coisa absolutamente estúpida que, na minha opinião, tem algum significado, porque dentro das gerações vindouras, fora o que já tem sido propagado, fora a honestidade que qualquer pessoa possa ter consigo própria em relação aos prós e contras de todas as situações, porque o mundo continua-nos a ser apresentado como algo que é branco e preto, bons e maus, muito simplório para toda a intelectualidade que a gente possa exercer ou querer procurar com a informação toda na palma das nossas mãos, como é que haviam de deturpar para ficar varrido para baixo do tapete histórico, digamos, o aniversário de um ditador que dentro do século XX, digamos que, mesmo que a gente leve a tese normal, está em quê? Quarto, quinto lugar? Não sei. Em termos de contagem de mortes. E isto é algo que eu também defendo, por um lado. Vocês, quando ouvirem o clipe, vão perceber. Defendo, por um lado, a liberalização do que está a ser abafado como contexto histórico de algo que é usado ainda hoje para manipular o sistema geopolítico e como desculpa para muita criminalidade que ainda existe a nível humanitário. Ora, vamos lá tentar abafar então o aniversário do Führer, como o chamaram, que trouxe o milagre económico, até a Times Magazine teve duas edições, uma positiva e outra negativa, porque o rumo geopolítico, na altura, mudou consoante a vontade política, porque mais uma vez os mídias já estavam manipulados. Como é que nós vamos conhecer no futuro, para as gerações vindouras, o dia 20 de abril? April 20th. It is also known as 420 Day, a so-called pot holiday, and we're going in depth tonight on marijuana. What it means for your safety on the road, the money it's making for our state, and the benefits and challenges we have seen since voters legalized recreational pot in 2012. First, though, how did 420 become the name for a weed holiday? There are several theories. The most common is that it started in California as a secret code among high schoolers in the early 70s. They would often meet at 420 in the afternoon to get high because it was after school and before their parents got home. On April 10th, 1850... Ah, para. Epa, fuck, meu, mas este rato... Ok, pronto. Pronto, já deu para perceber. Portanto, o dia do aniversário do maior demónio que caminhou a Terra, segundo várias teses, porque onde é que está o Mao, onde é que está o Stalin, enfim... Lá está, o dia 20 de abril vai ser o feriado da erva. Yo, man! Yo, let's get stoned, man! Epá, e porque não no dia 21, o dia dos munchies, em que toda a gente tem que comprar pacotes de batatas fritas? Isto está a tomar assim um rumo. Eu não sei se vocês percebem o que é que eu estou aqui a tentar dizer, mas isto é abafar as coisas de uma maneira que eu nem sei como é que as pessoas andam a passar na, digamos, no sistema de educação com tão uma cultura tão fraca. Isto realmente é só mesmo para agradar à União Europeia, para libertarem mais subsídios, para alimentarmos os 500 intermediários que vão sacar do cheque, e toda a educação e toda a saúde e tudo o que são os serviços que a gente paga com os nossos impostos, incluindo a taxa da gasolina, acabam por nos estar a derrotar, e a gente não percebe então, afinal estamos aqui a pagar para quê, a trabalhar tanto por... O que é que se passa? E o que é que se passa? Então vamos lá passar assim um bocadinho à frente. Vou só passar assim um soundbite muito rápido, como por exemplo o que é que isto causou desde 1948 até 62 e o que nós vivemos hoje em dia, a revolta que nós temos com o Assad, o objetivo que temos com o Irão, a conspiração mais normal é dizem que isto é tudo guerras de petróleo e os oleodutos, como eu gosto sempre de mencionar, mas quando vamos à bomba afinal está mais barato ou não? Será que os nossos carros ficavam mais económicos se fossem movidos a sangue? E depois temos deste tipo de evento, que isto para passar na televisão é um bocado, esquece isso, não é? And Israeli troops shot dead 9 Palestinians. Gazan health officials said over 1,000 others were wounded. Thick smoke billowed as Palestinians burned tires to obstruct the view of Israeli snipers. The troops responded with live fire and water cannons. In all, at least 29 Palestinians have been killed in the last week. The militant group Hamas is organizing the protests. Okay, na boa. Na boa, coitados, né? Foram a maior vítima do bacana que nasceu no feriado da erva. Por isso, mitos à parte, vamos lá tentar perceber, afinal, como é que este mundo se anda a regir. E, entretanto, sei lá, mais historicamente, vamos continuar a falar de história. Coisas antigas. Coisas antigas. O que é que será que, por exemplo, nós hoje somos grandes vítimas desta taxação e deste comportamento social e desta preocupação ambiental que nós todos vivemos com? E realmente a natureza tem sempre a última palavra a dizer. O próprio universo pode-nos mandar um calhau para cima do planeta e provocar a extinção dos dinossauros, porque, como gosto de dizer, antes do próprio ser humano existir no planeta, como não andávamos a reciclar como deve ser, lá extinguimos nós os dinossauros e mudámos a atmosfera planetária como ela é. Ninguém sabe de certeza quantos supervulcões subaquáticos é que existem. Ninguém sabe, basicamente, a continuar a fazer o fracking e a encher de produtos tóxicos as placas tectónicas e aumentar os tremores de terra no planeta e os desastres ambientais e os marmotes e os terremotos e etc. Como queiram. Basicamente, parece que a corporação é que anda a poluir à brava, como a falha de investimento em termos de segurança da central nuclear de Fukushima, em que o reator continua a afundar-se pelo substrato terrestre por aí abaixo, mas isso não é mencionado nos mídias. A gente quer é saber o próximo 11, para o próximo clássico, para o próximo derby, e recicla o teu lixo, e a culpa é do plástico, e etc. Então vamos historicamente buscar assim qualquer coisa que tenha a ver com o meio ambiente. Onde é que está? Onde é que está? Que, afinal, se calhar diz mais sobre tudo o que nós possamos fazer ou o que a natureza até possa influenciar em relação à culpa que nós temos que sentir sobre nós próprios, sobre realmente o impacto do ser humano no meio ambiente. E, obviamente, que o ser humano tem um impacto ambiental. Nomeadamente, quem tem um arsenal nuclear tão grande que possa provocar vários invernos nucleares. Agora, nós, como indivíduos, que só pagamos as taxas para estas merdas, damos cabo da nossa paisagem com pás eólicas que só compensam devido aos subsídios. Elas pegam fogo, elas matam pássaros, mas não interessa. Vamos ouvir uma lição de história de 1815 de como é que realmente havia certos eventos catastróficos antes da era da industrialização que nós parece que ainda estamos a pagar hoje em termos de manipulação de culpabilidade. On April 10th, 1815, the world experienced the biggest volcanic eruption in recorded human history. Mount Tambora in Indonesia exploded with such force, more than 90,000 people were killed. 12,000 people living around it died instantly. It spewed enough ash to cover 100 square miles, 12 feet deep. Hot lava poured down the slopes at more than 100 miles an hour, sparking tsunamis as it raced into the Java Sea. The blast was so powerful, it changed the weather around the world. Months after the eruption, North America and Europe experienced what's known as the year without a summer. There were snowstorms across New England. Frozen birds fell from the sky. Crops died. There were food shortages. People were eating raccoons and pigeons to stay alive. There were food riots in Europe. It seemed like end times. No one knew how to make sense of it all. It sparked religious revivals and caused mass migrations. What you had were these wandering bands of beggars and homeless people, thousands of them in some cases, being led by these mad prophets who were predicting the end of the world. And sparked the creation of Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! Mary Shelley was traveling with her husband and some companions, and they were trapped inside by this persistent cold and wet weather. And one of the popular things to do in that day was to tell ghost stories. And so this summer of 1816 is actually where Mary Shelley developed the story of Frankenstein. So what happened to cause such an extreme change in the weather? When Tambora erupted, it shot ash and sulfur dioxide more than 20 miles into the atmosphere. It was so high, it was above the rain. So it stayed there, reflecting sunlight, cooling the earth, and wreaking havoc on weather patterns. Global temperature dropped 3 degrees, but many places were much, much colder. If something like that were to happen again, could it fix global warming? Well, yes, but only temporarily, maybe a decade or so. But an eruption like that isn't likely to happen anytime soon. Eruptions like Tambora, fortunately, only happen every few hundred to 1,000 years. E claro, para já, houve logo aqui o spin. Portanto, vamos lá ver. Foi o ano, estamos a falar em 1815, quando as pessoas nem sequer reciclavam lixo como deve ser, porque o plástico ainda não estava na nossa prateleira e as corporações nem sequer recebiam a vantagem dos nossos subsídios para reciclar novamente o produto poluente que continua a aparecer na nossa prateleira, que fez com que um vulcão rebentasse e perdêssemos um verão. E esta raparigazinha, ainda no fim, para rematar, porque obviamente que isto não pode passar nos mídias sem levar o spin, ela ainda mencionou que, além de ser cíclico, aparentemente o aquecimento do próprio planeta é nocivo, quando o próprio Renascentismo e todas as épocas em que os impérios foram bastante prósperos foi porque passámos por algum tipo de aquecimento global, natural, porque não havia desculpas na altura dos nossos antepassados, porque não tinham estes objetos tão poluentes como bombas atómicas e plástico a ser completamente reciclado e constantemente reutilizado. E por acaso até a gente não foi ao espaço buscar o plástico, realmente isto até podia, mas isto até turpa a comida, tira o sabor ao azeite, tira o sabor à Coca-Cola, tira o sabor a vários produtos que também são nocivos por excesso de açúcar ou substitutos de açúcar não naturais e etc. Isto é uma conversa muito grande, mas afinal, o que é que a gente pode fazer para os vulcões não entrarem em erupção? E muito positiva aquela foi de achar, com o nosso erro humano em relação a classificar a natureza, em que pomos tudo estatisticamente num intervalo anual, quando basicamente todos os anos podem se cruzar entre a primeira estatística e entre a segunda. A gente pode dizer que este vulcão entra em erupção 500 em 500 anos, mas pode entrar no ano 499 e no ano 001. Isto é a arrogância do ser humano, ou talvez aquilo que o Edschel estava a queixar. É estes modelos, obrigado Al Gore, e não sei se alguma vez alguém já percebeu que o Al Gore é daqueles gajos que quando está num hotel antes de dar as suas conferências fica todo nu escondido à espera que a empregada de limpezas do quarto entre com as toalhas, à espera de não sei o quê, porque estas elites são uns perversos da merda, mas eu não disse nada, é pá, procurem isso, eu nem vou dizer o Google, mas por que não? Googlem essa merda, porque eu também quero falar mal do Google. Vamos falar mal do Google. Este escândalo todo do Facebook, do Slavebook, como eu gosto de chamar, é real, é autêntico, já me queixo disto à bué, ainda bem que está a acontecer, mas ainda existe uma instituição maior. Eu nem vou falar do Amazon, porque o Amazon tem muitos, digamos, muitos servidores e muitos protocolos e tem muita coisa na mão, e o próprio Facebook usa os anúncios e os algoritmos do Amazon, porque isto realmente, além de estar a dar cabo do comércio local e etc., porque toda a gente gosta de sentar a sua badocha gorda enquanto enche a boca de gelado, a fazer compras online, a comprar no chinês, à espera que lhe entreguem em casa, à conta dos subsídios de quem trabalha para poupar uns tostões para ter uma nova capinha para o telemóvel, vá-se lá perceber porque o Google também vai entrar sob ataque, mas também vamos lá ver o que é que o Facebook continua assim um bocado a dizer, ou a tentar suprimir todo este escândalo. E lembrem-se que este escândalo entrou em erupção, como aqueles vulcões que a gente não tem controle, que mudam realmente o ambiente antes da industrialização ter sido feita, antes do ser humano ter entrado neste modo não ecológico, segundo dizem. Então vamos ver. Vamos andar assim a patinar entre o Facebook e o Google. Vamos ouvir então este clipe. Deixem-me só expandir aqui só para tentar fazer aqui uma sequência mais ou menos decente. Ok, então vamos começar assim. Eu já falei do Hitler, por causa do aniversário dele, e estou aqui a falar do Facebook. Então vamos interligar as duas coisas. Vamos assumir que este estereótipo do supremacismo ariano, em que andavam a fazer medições no crânio para definir quais eram as espécies mais inteligentes. Que é uma coisa que, pronto, uma análise dentro do século XXI é capaz de dar algum tipo de credibilidade, mas será que nós, por exemplo, no Facebook andamos a, digamos, cair no mesmo erro? Ora, deixa lá ver onde é que eu tenho esse clipe. Caraças, é que esta porcaria da playlist não me apresenta os nomes como deve ser. Ok. Tal, tal, tal, tal. Portanto, temos Erwin Hitler. E agora vamos falar, por exemplo. Onde é que está? Vamos olhar para. Vamos ouvir um destes dois clipes. E depois eu vou comentando, entretanto, porque isto realmente hoje tem clipes a mais. Hedge funds, an industry synonymous with alpha. That's what most of them strive for, alpha or outperformance. But it's also an industry spearheaded by a certain stereotype. Straight out of central casting, the alpha males. A new study asks, do alpha males, or those with higher testosterone levels, deliver better returns? Research conducted here at the University of Central Florida and Singapore Management University found that hedge fund managers with higher testosterone levels tend to underperform those with lower testosterone levels by 5.8% each year on average. The distance between the researcher Yan Liu used hedge fund managers' facial dimensions as a proxy for their testosterone levels. She studied images of over 3,000 hedge fund managers, all male. She used this square tool to measure the facial ratio to determine their testosterone levels. Liu's report cites other studies showing the facial width to height ratio as a reliable cue to masculine behaviors. Liu also found that high T levels in a firm's figurehead made it more likely the fund would close. We found like the high level of testosterone can, for human beings, can bring to the aggression, fearlessness, risk-taking, and all egocentrism. And then these features can also lead to unethical behavior. Other studies have found that testosterone has been beneficial in certain jobs, namely for CEOs and high-frequency traders. But for better returns in the hedge fund world, Liu advises investors to avoid alpha male managers. Ora, portanto, tivemos aqui um estudo dos alpha males em que tem a ver com a reconstrução facial devido ao nível que o alpha male tem da sua própria glândula que produz por sermos machos e depois desculpam-se eles próprios em relação a, por exemplo, high frequency traders. Sabem o que é que esta gente que anda a jogar com a bolsa ao milissegundo são? São uns grandes génios informáticos. Esta gente usa a cabeça. A ganância não tem nada a ver com esta predisposição assumida de andar à mocada com toda a gente que contradiz por ser um alpha male. Isto faz parte da guerra contra os homens. E será que um algoritmo estudado por uma universidade não está assim a discriminar isto? Isto é perfeito para as feministas, porque até ouvimos na reportagem que era uma repórter. E uma porta-voz, por isso eu nem sei, será que podemos começar assim? Vou então ser um bocado machista dentro da cabeça de uma feminista, a fazer estudos em relação ao tamanho dos seios, largura das ancas. Vamos começar a classificar mulheres em tipo o quão fácil elas são de ir para a cama, ou quão decentes elas são, ou será que isso tem mais a ver com algum tipo de educação e não programação social, ou bom senso e não educação nas escolas e universidades, e eu vou sempre tocar nestas coisas, mas há mais, isto não é assim um caso tão vá quanto isso. Então, aparentemente, o próprio Facebook está a ser, ou está, digamos, a apresentar as mesmas teses de identificação individual em termos intelectuais que o próprio Hitler, como é sempre mostrado como um monstro, andava a praticar com os seus estudos. Então, vamos lá medir mais cabeças. Obrigado, Facebook, pá. 3 Facebook users from Illinois, and they sued under a state law from 2008 called the Biometric Information Privacy Act, okay? And it says that private entities like Facebook are not allowed to collect or retain people's biometrics, which can include things like retina scans, fingerprints, DNA, face geometry, without written consent. And so the wisdom of that is, like, you know, biometrics are unique. Yeah. If a bank's computers get hacked, right, you get to have a new account or credit card number. If Facebook is hacked, you can't get a new face. So, you know, the plaintiffs who filed, it was 3 years ago, they said Facebook was harvesting face templates and tagging their faces for more than a billion people worldwide without informed written consent. And they're seeking up to $5,000 in damages for each violation. So that would be billions of dollars total. Billions of dollars. How does Facebook feel about all this? Well, you know, what Facebook has to say in court is actually very different from what their CEO, Mark Zuckerberg, has said when he went to Capitol Hill last week. You know, there he was over and over saying he was sorry for his company's missteps and suggested his main fault was being too idealistic or too optimistic. But in court in this case, his lawyers have been arguing, hey, no one was harmed in this procedure. And arguably, you know, studying and tagging faces when pictures are uploaded is a service that lots of users like. It's been available for several years, and you can opt out of it if you want to. Facebook actually did manage to get the case moved to California, which is their home turf. But the judge, the U.S. District Court James Donato in San Francisco, he says a class action is the most efficient way to resolve the dispute, and so it can proceed. A company spokesperson says in an email that Facebook is reviewing the ruling, that the case has, quote, no merit, and they'll defend against it vigorously. Grandes nazis, né? Segundo a interpretação oficial, quer dizer, a não usar a biométrica, que é uma palavra muito mais simpática. Epá, este rato, man, tá-me a atrofiar aqui. Epá, é incrível. Ai, o rato está a conspirar contra mim. E por falar em conspirações, epá, pronto, eu não sei se perceberam onde é que eu queria chegar no clipe anterior, porque eu só estava a falar basicamente do feriado da erva. Yo, man, let's get stone, let's get biometric on Facebook, man. No problem. Então, como é que é? Como é que ficamos? Afinal, onde é que está a discriminação? Eu estou farto de dizer que os algoritmos são... Se querem falar de racismo, vamos falar de computadores a processar-nos através dos nossos dados. E aqui está, biométrica, o tamanho da cabeça, o tom maxilar é largo, blá blá blá, nha, nha, nha. É assim que nós vamos ser interpretados no futuro, com o aval destes marxistas culturais que não sequer estão dispostos a aceitar este tipo de informação, apesar da informação estar disponível, porque se eu a encontro, vocês também conseguem encontrar. Só não têm a tempo ou a disposição intelectual para mudarem de ideias através da informação nova que vos é introduzida nesses crâniozinhos furados, como um queijo suíço. Então vamos, sei lá, vamos, por exemplo, muita gente, muitos hipsters, muitos marxistas culturais acham que continuam bastante protegidos em relação à sua própria informação atrás de um iPhone, porque andam a pagar, tipo, 1000% extra em relação ao hardware, porque acham que é a proteção de dados que vem por aí. Então vamos falar um bocadinho também mal do iPhone, que eu daqui a um bocado também quero falar mal do Google. Vamos falar um bocadinho mal do iPhone também, porque acham que alguém está seguro neste mundo cibernético. E eu sei, hipócrita sou eu, ainda vou postar isto no YouTube, mas fuck it, ainda, pelo menos até ver, ainda tenho o meu servidor, e se tudo for ao ar, continuo a ter a possibilidade de pôr tudo no meu site. Vamos ouvir então o quão seguro o pessoal do iPhone anda. Law enforcement officials are loving a device called the Gray Key. Why? Because it can unlock an iPhone in about 11 hours. Gray Key is a digital forensic tool. The device costs $15,000 to $30,000, but it can reveal the entire contents of an iPhone. Because of this, security researchers say it's best to use more complex passcodes. Gray Key can unlock a 4-digit code in about 6 minutes, a 6-digit code in 22 hours, but if you bump it up to a 10-digit code, it'll take about 12 years on average to crack. And yes, the device bypasses the iPhone security setting that wipes data after 10 failed attempts. 12 anos, né? Para já, nós como usuários não gostamos de ficar assim tão complexo entre nós próprios. E sabendo nós que a tecnologia, para já, este developer deve ser um empregado descontente da Apple, mais tarde ou mais cedo vai ser processado. Mas independentemente disso, quer dizer, 12 anos hoje, 12 horas amanhã. A tecnologia é assim. Eu também já demorei 3 horas a sacar um MP3 e agora a gente saca um MP3 instantaneamente. Eu não. Eu tenho tudo original. Calma. Estou para aqui a especular. Eu tenho lá calma. Estou a dar um tiro nos pés a mim próprio. Mas basicamente, vamos lá ver. Afinal, as coisas não estão assim tão seguras como toda a gente pensava. E quando isto é projetado ou cai, digamos, dentro do círculo mediático em que o cidadão comum pode ter este tipo de informação, é porque existe algum tipo de existem ferramentas ainda mais potentes já em uso há muito tempo, e nem vos vou falar do DARPA daquele sistema de satélites de antenas que até aceleram a estratosfera para interseção de comunicações, que acaba por fazer mudanças de complicamentos, mudanças climatéricas, mesmo o HARP Project, que já foi descontinuado porque já devem ter algo melhor. Mas pronto, aqui está. E então agora vamos falar, por exemplo, da Google. Vamos saltar para a Google. O Google é o cliente que segue. Eu posso falar muito mal do Facebook. O Twitter também é um perigo, eu estou lá. Meto os meus vídeos no YouTube, que é um serviço Google, porque a Google, quando tinha o Google Vídeo e viu que o YouTube tinha muito mais, digamos, potencial financeiro para distribuir publicidade, porque é assim que eles se regem todos. Como o Schultz disse, os anunciantes é que estão muitas vezes a pagar o teu serviço. Tu és o produto, não és o usuário. Se é gratuito, não tens direitos. Sei que eu continuo a pagar pelo meu servidor e nem vos vou dizer onde é que ele está, que é para me ajudar a continuar a fazer isto. Então vamos ver afinal como é que o Google também já está a começar a levar com calor. Isto é impressão minha, não sei, deixa-me olhar aqui para a minha bola de cristal. Parece que é o senhor que segue, porque estes globalistas são tão gananciosos, que são traidores em relação a toda a gente que os coadjuva em relação a esta agenda globalística. E quando chega à altura de mandá-los para baixo do comboio, mandam-nos para baixo do comboio, porque cresceram que nem reis à conta destes cheques. E na hora de serem dispensados, como todas as forças policiais que defendem os políticos em relação à raiva do povo quando está revoltado, agora está na hora dos grandes também tombarem, porque têm muito dinheiro para passar. Former insiders say it's one of the secrets of YouTube, how they try to hook you and keep you watching. And it's right here on the side of the screen, the suggested content YouTube highlights. If we look at NASA... So this is a news video. But then it recommends like 10 reasons people believe the Earth is flat. Guillaume Chazelot worked at YouTube and its parent company Google as a software engineer until 5 years ago. He says YouTube wants to keep you on its site, often by suggesting additional content, even videos promoting conspiracy theories, because people tend to watch them longer. We just searched NASA, and within 1-2 clicks, aliens, government lies, and potentially spying. Exactly. It's not everything YouTube suggests, but we found other recommendations generating similar false conspiracy theories alongside legitimate news and kids videos. Searching Sandy Hook shooting at one point, and the top results included a 9/11 conspiracy video and claims the tragedy was a hoax. The problem, Chazelot says, lies in YouTube's algorithm. Is YouTube basically recommending all of us videos just to keep us hooked? Yes, exactly. They are not even the videos that you might want to watch, but they are the best to get you addicted. The more videos you watch, the more ads you see. That equals more money for YouTube. It's a problem throughout, not just YouTube, but Google, Facebook, all these companies, is that they prioritize growth over anything else. But if growth is the goal, then user experience is not the goal. Chazelot worked on a project to introduce more variety into results, but he says it was shut down because it wasn't good for watch time. He adds, when he tried to keep it going, Google fired him. YouTube responded, saying Google fired Chazelot for performance issues, adding that the recommendation system has changed substantially since Chazelot worked there, and it no longer optimizes only for watch time, and now uses additional signals like surveys, likes, and dislikes. It says it has tweaked its algorithm to better show authoritative news sources and to focus on viewer satisfaction. But with fake news still making its way onto the site, a growing focus on YouTube. Fake news, isso é muito subjetivo. E aqui está, porque muita gente, nomeadamente os milenares, arranjaram uma carreira entre si próprios a fazer vídeos no YouTube, porque desde 1 milhão de subscrições até te mandam um quadrozinho para casa com o equivalente a um disco de ouro, caso tenhas vendido bimbalhada a mais na prateleira musical portuguesa. A dizer que tu tens 1 milhão de subscritores e pagam até um ordenado. É uma forma viável de viver. Só que agora, como já estão a ficar com o cozinho apertado, e estas coisas, aonde cá chegar? Isto vai ser discutido. Deixa só o campeonato acabar quando os mídias não tiverem mais nada para encher. Para encher o serviço noticioso dentro do espaço que eles repetidamente regurgitam à agenda. Vamos ver então a reação, como por exemplo estes milenares, que são completamente, digamos, sensíveis demais e precisam dos seus espaços à volta, os seus safe spaces, e não conseguem ouvir um discurso tipo o meu, por causa de não quererem ouvir a contradição que eles próprios deviam ser os primeiros a saber. Então vamos ouvir que raio de reações que já não aconteceu. Six, a new threat against YouTube, but this one thankfully was foiled. San Bruno police say a post appeared on Instagram that warned of another shooting at YouTube. Police and federal agents tracked it down to Pennsylvania. They arrested a juvenile. This comes 2 weeks after Nassim Agdam, seen here, opened fire at the YouTube headquarters in San Bruno. She shot 3 employees and then killed herself. Agdam was upset that YouTube was censoring her content. Pois é, então estes milenares já andam aos tiros às instalações e quando são perseguidos pela lei, pela força realmente do globalismo, do globalismo financeiro, por estas forças que nos regem por trás da cortina, que eles próprios tipo, fizeram o seu sucesso a tentar nos distrair de tomar atenção das rédeas em que o mundo já está tomado há milénia, a ser governado desta maneira cíclica de prosperidade, austeridade, prosperidade, guerra, sangue, austeridade, prosperidade e etc. Já andam a entrar numa paranoia por causa da sua própria insegurança, por não terem algum tipo de caráter, de chegarem à frente do edifício, dispararem uns tiros, atingirem 3 empregados e suicidarem-se logo a seguir, porque basicamente não investiram no seu próprio caráter para ter algum tipo de relevância ou, digamos, utilidade social para perpetuar esta humanidade num sítio melhor. E é aqui que a gente está a chegar. É isto que é um espetáculo. E depois nós temos também pessoas a falar e a promover estes valores que eles próprios se autocontradizem. Vamos então explorar um bocado da hipocrisia desta mentalidade que nos resta, que faz com que pessoas que vivem a vida, vivem a sua própria vida, a propagar distração enquanto estamos a ser roubados por trás da cortina. Vamos ouvir então, por exemplo, o Bill Maher. O Bill Maher é um stand-up, eu gosto muito de stand-up, como já vos disse em podcasts anteriores. Eu apreciava bastante o Bill Maher até o Obama ter ganho, porque ele próprio admitiu, contribuiu tipo $500 mil para a campanha dele, e eu achava muita piada enquanto ele tinha aquele programa do Real Time with Bill Maher, e muita gente à minha volta estava sempre à espera que o programa passa na sexta à noite na HBO, e estavam sempre à espera que eu no sábado de manhã viesse com um stick, passa isto para ti, vê, curto. Toda a gente achava boa piada e toda a gente continua a ver essa merda, e eu deixei de ver essa merda desde o dia que o Obama ganhou, porque aí mostrou-se realmente as verdadeiras cores, porque ele não passa de um marxista cultural. Fora a ameaça que ele deu a um membro do público por estar a dizer que o 9-11 era um inside job. E mesmo o membro do público, que estava um bocado errado, mas levantou a voz, ele foi logo todo garanhão naquela andacada, ou tomocada, como se não tivesse 20 seguranças à volta e as câmaras todas do mundo a filmar o que estava a acontecer. Este gajo acabou até, na minha opinião, porque toda a gente tem que percorrer o seu percurso. Todos nós temos que migrar. Para mim, das coisas que realmente diz que nós estamos a evoluir é às vezes largar certas coisas quando elas não condizem. Podem ter piada na altura, mas depois acabam por deixar de ter piada, e aí é que vem a tua honestidade intelectual. Este gajo deixou de ter piada. Eu não adoto o clube, não visto a t-shirt, não visto o partido, não visto nada. Eu estou a ver esta merda acontecer. Este gajo tinha razão enquanto criticava o Bush, porque era muito fácil bem mais fácil que o Trump, na minha opinião. Mas quando ganha o Obama, liberal como ele é, democrático como ele é, lá veio o camaleão a ficar sem cores para se disfarçar no tronco. E aí eu disse mesmo, tão meu já não trazes Bill Maher, não. Isto já está a meter nojo. E o próprio público dele não faz mais nada que se não bater palmas. Porque são uma cambada de liberais, de marxistas culturais, que se riem de qualquer coisa porque não têm os factos. E isto é algo que se vai notar neste clipe. Ainda mais os vou trazer, mas vamos ouvir um clipe, com senso, que põe em jogo não só o liberalismo idiótico do marxismo cultural que ele promove, como não só do público que passa a vida a aplaudir a própria hipocrisia que ele tem difundido sem notar que o anda a fazer. Que o anda a fazer. É isto. É isto. Uma pessoa não pode ver um Bill Maher e achar que está informada. Só ouvir o take. Onde é que está o take? Onde é que está o take? Ah, onde é que está o take? Epá, peço desculpa, é que eu tenho para aqui realmente uma tonelada de clipes. Tonelada de clipes. Aqui está. So, where did it come from? Why did we get, how did we get to this place where we're so fragile? The safe space people. Oh, I think that you can pretty much blame it on the universities. Calma aí. A pergunta começa logo mal. É que se o programa dele não tem feito nada mais, é que promover, além desta ideologia, ele pôr-se num trono em que ideologicamente o que ele diz é correto e agora está-se a queixar do que andou a promover. E ouçam bem o público. Eu vou começar de novo. Nós vamos ouvir a hipocrisia a andar para trás e para a frente, como uma bola num pinball, quando está nos bumpers. E o povo não faz mais nada que nem ovelhas, uns asnos, uns seguidores. Sem qualquer, como é que esta gente pode ter algum tipo de soberania intelectual e querer um país que trabalhe pelos próprios, se eles próprios não são soberanos? Claro que querem um país globalista à conta de quem lhes propaga este lixo, e há que reconhecer, faz parte do caminho. Faz parte do caminho evoluir e perceber que raio é que se está a passar, porque quando se a merda cheira mal, se sabe mal, se tem mau aspecto, se calhar é mesmo merda. Please, ouçam só a reação do público em relação às contradições que vão ser ditas, e este professor universitário, por acaso, até está-se a queixar, só que está num ambiente seguro, porque o Bill Maher também, de certa maneira, apesar da hipocrisia que ele difunde, ou dos seguidores que angariou, de certa maneira tem uma mente crítica. É narcisista demais, mas acabou por dar um tiro no seu próprio pé. Vamos começar outra vez. Why did we get, how did we get to this place where we're so fragile? The safe space people. Oh, I think that you can pretty much blame it on the universities. I think that they've pursued, especially in the humanities and in the social sciences as well, they've pursued a policy of a radical leftist policy with an overlay of postmodernism, which kind of a literary criticism approach that's produced all of this. As far as I can tell, I think you can lay a lot of it at the feet of faculties like the faculties of education. There was an article in the Chronicle of Higher Education this week that just devastated the faculties of education, taking them to task for low academic standards and for possession by ideology and for basically indoctrinating people in a cult-like manner and playing identity politics and group identity. And no free speech. There was an incident in Fresno State. I don't know if you saw this, but Barbara Bush died. Okay, some professor there tweeted something nasty. Mm-hmm. Yeah. I wouldn't have tweeted it. She called Barbara Bush a racist and said she raised war criminals. Mm-hmm. Okay, you know, it's... Yeah, well, the timing... This crowd likes it, yeah. but it's nasty. And she's they're considering suspending her. And here's what the president of the university said. He said, this was beyond free speech. This was disrespectful. Have we lost the thread back to knowing what free speech is? Yes, it can be disrespectful. That is covered under free speech. President of Fresno, you idiot! Jesus Christ! Yeah. Ah, e agora o público dele bate palmas. É que não tem sido mais nada, que senão nos últimos 10 anos Ele tem promovido, mas agora está-se a queixar e arranjou um convidado com argumentos que ele também sabe. A bala está, ao menos, sei lá, a culpa aqui está dividida em duas partes. O protagonismo que o homem quer atingir, porque ele é tipo um cómico com opiniões políticas muito fortes e a audiência, e o convidado está a fazer sentido. Ora, aqui está. Ora, aqui está a previsão. Olha o povo a bater palmas. Vejam bem um programa que basicamente promove o marxismo cultural. Constantemente tinha piada quando eram contra-republicanos, porque o Bush realmente era um asno e foi um evento catalisador do qual ele blá blá blá, mas quando entrou dentro dos democratas, ele também esteve na linha da frente a promover a Hillary Clinton e a chamar o Trump de um asno, e agora o público dele bate palmas, porque o público dele bate palmas, não sabem, batem palmas. Esta gente anda sempre à procura da porcaria do soundbite, batem palmas, e por falar em bater palmas, então vamos ouvir o Macron a falar perante uma palestra pelos globalistas, os verdadeiros culpados. Eu quem me dera ter eram os nomes de quem está a bater palmas, e agora há aqui uma nuance, e eu quero que vocês tomem atenção nesta nuance, mesmo. Vamos ouvir os aplausos como ouvimos os aplausos do Bill Maher. Portanto, o Bill Maher, diga lá o que disser, como tem uma cambada de seguidores atrás, que não pensam com a sua própria cabeça, batem palmas a tudo o que ele diz, mesmo que contradiga o que tudo foi dito até agora, e por estarem ali, por serem ideologicamente dependentes de alguém que lhes diga o que deviam pensar. Então batem palmas. E então agora vamos ouvir o Macron a falar um inglês completamente, bom, não tão mal como o Durão Barroso quando era Presidente da União Europeia. Não tão mal, é capaz o ouvido demorar para aí uns 2 segundos a adaptar-se ao discurso dele, mas tal como ao clipe que eu já passei-vos várias vezes do Wesley Clark, em que recebeu um memorando e foi avisado que a partir do 11 de setembro o Médio Oriente tinha que ir pela pia abaixo e 7 países tinham que ser invadidos em 5 anos e o último país havia de ser o Irão. E agora que a Síria está a ser assim uma coisa que está um bocado em stand-by devido à divisão opinativa, porque as notícias não fazem sentido graças a estes emissores como o Bill Maher e o Schultz Cachou, que andava a ser propagado para cima de toda a gente, e ele bateu o pé e disse genuinamente o que achava, e este Bill Maher até mostra como são os seus próprios seguidores, são uns asnos e não... Enfim, e não... Não pensam com a sua cabeça, precisam de alguém que lhes precisa que diga o que eles deviam pensar amanhã. Agora vamos ouvir o Macron a falar em inglês, que é a língua de, basicamente, os globalistas financeiros com que se entendem todos em comum, porque a língua antiga da política era o francês, e o próprio Macron, que devia ter sido a Le Pen a ganhar, estávamos bem melhor, continua a insistir nessa merda, que é lá saber. O Macron vai dizer aqui uns soundbites muito engraçados. Mas eu vou-vos já dar o heads up para tomarem atenção ao nível de aplausos. Porque não é o povo do Bill Maher que está a ouvir o gajo. Não. Foi quem o pôs no posto que está a ouvir o gajo. E então ele vai dizer certas coisas sobre o Irão. Como vou-vos já dar o heads up. Num programa nuclear para a boca, porque dá cabo de indústria económica, nomeadamente pelo único estado do país que os inspectores, como é que se chama, de programas nucleares não investigam, porque eles não assumem que o têm, que dá cabo de muita indústria. O próprio... O complexo militar americano, que tem muita tecnologia nuclear, que não continuam, em nome da ecologia, não, do conflito, a pôr nas mãos do povo que é mais segura. Os russos já inventaram outras, que eu já vos falei em podcasts anteriores, mas agora vamos ouvir o Macron a pôr os pés pelas mãos, numa só frase. Eu quero que vocês tomem atenção aos decibéis dos aplausos, porque são os globalistas que o estão a ouvir, a ver se ele se está a portar bem. E ele, de repente, vai dizer qualquer coisa que não vai de contra a agenda, e os aplausos abrandam bastante. Isto é muito subtil, mas é muito significativo. Onde é que está esse clipe? Eu estou para aqui a falar e não estou a olhar para os clipes. Aqui está. As for Iran, our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons. Nem eles querem. Palmas, palmas. Not now, not in 5 years, not in 10 years, never. Palmas, palmas. But this policy should never lead us to war in the Middle East. Huh? Hey, what? Okay. We must ensure. Woo! Ia bem! Peraí! Esta merda caiu. Ouviram? É tipo, não, é pá, a sério. Eu vou deixar os thumps and bumps e tudo. Pum! Yeah, o meu telemóvel caiu aqui pela coluna abaixo, que é que se lixe. É pá, lindo. Ouçam a intensidade dos aplausos. É pá, eu insisto. Eu insisto, por favor. Eu não vou rebobinar assim tanto. Mas curtam só. E depois é aquele fator tipo. Dois ou três bateram palmas e depois tipo, bem, já, para ficar bem na cena, curtam bem. Ele começou bem, mas curtam a intensidade das palmas, porque ele estava a falar para os patrões, os nossos patrões. É pá, se isto ficar muito fum, fum, fum, eu depois edito, mas realmente deixei cair isto. Our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons. Yes. Not now. É que até parece que está a chover. Eu depois tenho que editar isto. Isto está uma cagada. Not in 5 years. Not in 10 years. Never. Esta é a melhor parte, mesmo. É pá, eu sei, estou a ser chato, mas é bom de ouvir. É tão subtil, mas fala aos altos berros na minha cabeça. É que começam dois ou três a bater palmas. Deve haver embaixadores do Médio Oriente que, tipo, não estão lá interessados em que lhes caia uma bomba em cima da sua mansão sem querer. Curtam. É que começa, tipo, como um músico em palco falhado, houve um clap, clap pela família e o povo por simpatia bate palmas. Eu juro que agora deixo este clipe ir até ao fim. Isto é o primeiro-ministro francês a falar para os globalistas, no seu inglês completamente hediondo, em que está a falar para os seus próprios patrões, e isto é lindo. Curtam o começar do clap, clap, clap. Ele vai dizer uma coisa que vai de contra a agenda. Oh, então! This policy should never lead us to war in the Middle East. We must ensure stability and respect sovereignty of the nations, including that one of Iran, which represents a great civilization. Let us not replicate past mistakes in the region. Let us not be naive on one side. Let us not create new wars ourselves on the other side. Pera. Agora quem bate palmas sou eu, né? Mas ninguém está a aplaudir, pois não? There is an existing framework called the JCPOA to control the nuclear activity of Iran. We signed it at the initiative of the United States. We signed it both the United States and France. That is why we cannot say we should get rid of it like that. But it is true to say that this agreement may not address all concerns and very important concerns. This is true. But we should not abandon it without having something substantial and more substantial instead. We have to work on this more comprehensive deal based, as discussed with President Trump yesterday, on four pillars. The substance of the existing agreement, especially if you decide to leave it. The post-2025 period, in order to be sure that we will never have any nuclear activity for Iran. The containment of the military influence of the Iranian regime in the region, and the monitoring of ballistic activity. Que engraçado, ele começou tão bem. Os aplausos pareciam chuva a cair, eu adoro isto, mas depois não passou tipo... Ah, a gente não quer conflito no Médio Oriente. E depois só se ouviu foi tosse. Até aqui, eu não sei quem é que escreveu o discurso para o American, sinceramente. Mas, é pá, viram a mudança da maré? Isto, ele estava a falar para os patrões. Enquanto que... Não, o Irão não vai ter uma bomba. O Irão não vai ter um programa nuclear. Não vamos usar isso para escalar o conflito. E desde então... Ok, vamos lá ver se não acontece assim qualquer coisa de mal ao maricone, entretanto, porque realmente... E falando em... Já agora, que já foi aqui mencionado, como é que nós nos estamos a regir em relação à política do Médio Oriente? Vou-me queixar mais uma vez dos White Helmets. Os White Helmets são mais que suportados pelo cheque da CIA e do Soros e de Israel e de Inglaterra e da França, que o Maricón levou quando no fim. Então, man, estes gajos foram os principais a promover os vídeos das decapitações tão falsas e desta manipulação que toda a gente sofre aqui no Ocidente para patrocinar o bombardeamento de pessoas inocentes, para termos o petróleo, afinal que a gasolina até está mais cara, e afinal o interesse não é esse, estou farto dizer, é a criação daquele estadozinho. A gente andamos a pagar a conta, então vamos ouvir aqui, por exemplo, qual é a posição da porta-voz da Casa Branca quando é confrontada com o Matt, que é o único gajo que faz perguntas de jeito, por isso é que ele também nunca aparece na televisão. A fazer a mulher pôr as pernas pelas mãos. Isto é um espetáculo. Vamos ouvir a mulher a dizer que tem provas, mas não tem provas. Não posso apresentar publicamente, mas a gente sabe, mas não temos nada concreto. Mas vamos lá ouvir então as contradições. E estes White Helmets são basicamente um braço direito dos ISIS. Dos ISIS. São os principais na propaganda. Nem vou falar da Theresa Katz, do site. Site de visão, que é uma zionista da treta, que está a trabalhar para o grande projeto. Vamos ouvir então como é que esta cagada, para quem é alguém que está atento, um correspondente, que está a fazer as perguntas corretas, para uma representante geopolítica na Casa Branca, a dar o seu manifesto em nome do executivo, que é mais o complexo militar industrial, e o próprio Trump já anda a cumprir o cabrão do cabeça de algodão, já... Líderes da merda, vamos ouvir. The stabilization funding is under review at this time. We recognize and appreciate and are very grateful for all the work that the White Helmets continues to do on behalf of the people of their country and on behalf of the U.S. government and all the coalition forces. They're doing incredible work in rescuing, in some cases, and other cases it's recovery efforts. They're an incredible group of individuals, but I just don't have any additional information for you on the funding yet. But if the funding for them stops, does it mean that their work has gotten less good? Their work stands for itself, and that is excellent work. Is the question correct? Has funding for their program? That all continues right now. They, I just exchanged emails with him the other day. My understanding is that their work is still going on, and we're proud to work with them. The U.S. funding for them, any funds that the U.S. was I'm sorry? Giving them, has the funding, any funding that the U.S. was providing to this group ended because of the pause? The, As far as I'm aware, all of the work still continues. People's bills are still being paid. If there's anything that's a change to that, I'll certainly let you know. U.S. contributions are still flowing? As far as I know, that is all still in play. Can you just check that, though? Because there's an internal State Department document that says on April 15th that funding would have ended. I will double check on that. If it's an internal document, I can't, we don't comment on internal documents, but I'm not aware of one floating around if there is one that says that. Como é que um clipe interno, contradição, isto é absolutamente estúpido. Sim, ela foi entalada em termos de dizer, nós estamos a financiar grupos rebeldes, terroristas, que basicamente nos proporcionam os pretextos para continuarmos a propagar esta guerra no Médio Oriente, amando daquele estado da merda que até se põe... Era tão simples pôr o nome na equação e dizer, epá, devido ao feriado, para festejarmos o dia que podemos fumar cannabis, para nos esquecermos do pretexto pelo qual os outros usam como desculpa, para continuarmos esta escalada, que treta, meu! Mas porra, meu, como é que os clipes que eu vos mostro não encaixam as peças em relação ao que dá aqui na televisão? É tão frustrante, eu não quero passar, eu não sou, epá, Jesus, estão a perceber? Eu é que, não sei, estão insano, ando aqui a ligar pontos estúpidos que para mim fazem todo o sentido, isto são só, isto diz tudo, isto está aqui, diz tudo. A gente tem que ser intelectualmente honestos connosco próprios, porque estamos a proporcionar, estamos a patrocinar não só o nosso futuro que já parece que está perdido, mas o futuro de quem eu até nem sequer tenho, dos nossos filhos, pá. Não deem um telemóvel, não façam contas no Face, é novo demais. Cuidado com o Google, cuidado com o que dizem na televisão. É sempre isto que eu estou a dizer, e por que não? E por que não agora, tipo, vamos apanhar o avião? Vamos até à Suécia, vamos ver as consequências pelo qual os países europeus, que graças a este projeto da União Europeia, que é as coisas que até foram ultimamente proibidas de serem reportadas nas nossas televisões, proibidas, e o Facebook está na linha da frente a censurar, o YouTube e o Google e tudo e mais alguma coisa estão mais que obrigadas a cortar e até a prender, porque depois a gente vai apanhar o avião para a Inglaterra outra vez, para vermos. Porque eu já disse também em podcasts anteriores, a Inglaterra está na... Se a América dita como império, a Inglaterra experimenta a tendência. Porque a Inglaterra, graças ao Balfour Declaration, é que deu esta merda toda geopoliticamente para nós andarmos aqui a brincar com estas contradições autênticas que até o Bill Maher, como um stand-up, já nem sabe para que lado é que se há de virar, e os seguidores só batem palmas. E o Macron se quer falar para o seu próprio povo a promover a paz, porque Paris já não tem nada a ver com o que era. Vamos até à Suécia, vamos ver o que é que estes marxistas culturais com os seus safe space andam a tentar ganhar, a promover o bombardeamento do outro lado, onde os olhos que não veem, coração que não sente. Mas depois eles próprios acreditam tanto na sua própria propaganda que é isto que acontece. Vamos até à Suécia, people. Are establishing themselves, they're keeping the police out, and hand grenades, which you can buy for as little as $30, are being used as a kind of warning device for each right. gang to keep those people out. Now, you mentioned those no-go zones. Every time we mention these on Fox, the governments in Europe indignantly deny they exist. So we should say they're unofficial no-go zones. I went to one of them in Rosengard, where the sort of lone police station is like an armed fortress. You can dial nobody's home. If you ever had to actually go to the police for anything, you can't get in the building. Sweden has undergone it was basically an ethnically homogenous society in which Swedes are predicted to become a minority in their own country by 2050. That's an extraordinary demographic transformation. They took, you know, there's a population of about 10 million Swedes, and they are, you know, irritatingly enough, Swedish people are exceptionally good looking, and that really annoys me. But anyway, they took this very perfect... Vocês ouviram? Vocês ouviram o que esta mulher disse? Não oficial, ninguém te atende. Não oficialmente, no go safe zones. Os safe zones, que os marxistas culturais existem para viver entre eles próprios. Eu não quero ouvir o teu discurso. O meu discurso. O discurso que as pessoas que me estão a ouvir sabem que é verdade. Esta gente que procura uma utopia Star Trekiana. Como é que é? E depois a própria repórter diz, se isto é um exemplo de xenofobia e racismo, estar a dizer que têm mau aspecto, mas estão a gozar comigo. Estão a gozar connosco mesmo. Mas mesmo. Eu vou rebobinar um bocadinho só para tomarem atenção. Olhem-me só o que esta repórter, para manter a sua carreira, que continua... Voltando ao clipe do início, do Ed Schultz. Esta repórter, que tem que estar mais preocupada com o cheque para meter strum, dentro desta gente que só lê os headlines. Vejam bem o que é que ela diz. Se isto não é um exemplo completamente... Meu Deus, é pá... Eu nem tenho palavras. Ouçam, porque... Eu não sei, às vezes parece que as pessoas estão divididas entre, eu não sei, ou têm o cérebro mal artilhado, a mente crítica foi raio de seguidores, pá, eu quando digo seguidores até detesto o termo do Twitter, porque todos nós temos seguidores, mas não é o caso, eu redefino os meus seguidores como apreciadores e as pessoas que eu sigo são pessoas que eu aprecio. E é uma rede social de merda que nos está a pôr neste contexto. Por isso é que o algoritmo diz a toda a gente na TL que as tendências são diferentes das minhas. Toda a gente se queixa todos os dias. As tendências são estas, as minhas são outras. Toda a gente tem as suas. Ouçam só... Mas aqui não está na TL, não está em lado nenhum. Ouçam as palavras desta repórter absolutamente abomináveis. Ela ainda dizem que não deem ao Trump o botão do armamento nuclear e aparentemente até foi um catalisador da paz entre as Coreias com a sua capacidade de dialogar, que foi coisa que nunca teve no interesse. Ah, mas eu também tenho tanta queixa em relação ao Trump, mas isto é bem divisório, mas ouçam esta mulher, isto é brutal, ouçam, tem um bom aspecto, enfim, ouçam. Looking, and that really annoys me, but anyway, they took this very perfect population of about 10 million Swedes, and they are... Desculpem, eu não rebobinei o suficiente, isto é assim, é um podcast, fuck it, é mesmo assim, puro e duro. Population of about 10 million Swedes, and they are, you know, irritatingly enough, Swedish people are exceptionally good looking, and that really annoys me. Epá, interrompi cedo demais. Epá, mesmo. Vale a pena. Não me interessa. Vale a pena. Million Swedes, and they are, you know, irritatingly enough, Swedish people are exceptionally good looking, and that really annoys me. But anyway, they took this very perfect population and they brought in 170,000 migrants, and those migrants were from countries that we know about. We know the sorts of things that goes on in those countries, and then we wonder, why is it that Sweden has turned into a place where Swedes themselves are desperate to leave? I hear stories all the time of Swedes that want to get out of Sweden because it's too violent. Norway says it doesn't want to become Sweden. And what really bugs me is the media will not be honest about it. They talk about these... Ela é os media. Mas que raio de tese é que ela disse? Os próprios... Eles próprios querem bazar. A Áustria... Obrigado, Merkel. O que é que nós podemos concluir no meio disto tudo? Esta gente reporta a própria cagada que promovem. Estão a brincar comigo. Eu concordo com... annoying good looking, mesmo. Ou invejosa da treta. Seus narcisistas de merda. A sério. Mas é isto. É exatamente isto. É exatamente isto que eu me queixo. Mas é impossível eu ser o único a ver. Isso faz de mim um racista? Eu não me parece. Eu acho que o comentário dela, dentro de um contexto globalista, é que é racista. Mas será que as pessoas já não podem ser elas próprias? Mas qual é o problema? Qual é o problema? Até os, na própria Suécia, desde que tu te integres, na própria cultura, é isto que está a ser destruído. A Europa está a ir pela pia abaixo. A Europa está a ir pela pia abaixo. Porque estamos a promover uma guerra através do império, a mando de um Estado que não está a resultar para ninguém. E estamos a matar pessoas inocentes do outro lado, digamos, do mundo, que não é tão longe como nós na Europa, é mesmo aqui. Porque nós é que estamos a levar com as consequências à conta de um país que quer sair, de um império, um ex-império, que quer sair da União Europeia porque deu as rédeas para um novo império através de escrituras sagradas. Mas isto é... Viva o Benfica, people. Eu estou em doido com isto. Eu estou em doido com isto. Eu nem sequer tenho mais nada a defender, senão o meu breve pescar de olhos neste universo. Nada, eu só estou aqui, eu adoro a vida. Está a chover lá fora e está tão fixe. Eu adoro o tempo cinzento. Eu devia estar a tocar e a fazer música e... E não tarda nada, vou ter com a minha cara metade e vou-lhe dar uns beijinhos no pescoço. E é tão bom. Mas eu preocupo-me com estas merdas, pá. Porque assim não perco a minha motivação de ir trabalhar amanhã e olho à minha volta. E sim, quase como aquela tradução um bocado adulterada das portas da entrada do campo de Auschwitz, o trabalho no Brest, ao menos que dê alguma coisa em contra. Eu não estou a patrocinar o regime. Tudo foi o que foi na altura que foi. E nós hoje estamos na nossa altura e devíamos pensar um bocado melhor. Eu fico tão atónito com isto tudo. Até tantas pessoas que eu vejo nos cafés a discutirem política informadamente e têm inside knowledge. Então ex-combatentes do ultramar apontam os dedos aos generais que basicamente mandaram homens para a nossa carnificina que hoje em dia estão em altos postos. E os nossos veteranos estão ali, em Santa Apolónia, nas arcadas, a pedir esmola, a passar fome, a beber pacotes de vinho, a matarem-se aos poucos, visto o jogo, amanhã vai chover. Conversas triviais de merda. Mas o que é que a gente anda para aqui? Epá, digo-vos, eu sinto isto no meu coração, não só por mim, porque eu, por mim, estou a operar por mim, eu sinto mais empatia por gente que anda a investir no futuro e não estão a ver as coisas com a... E eu não estou a dizer que tenha razão, mas há aqui qualquer coisa. Epá, o que eu vos estou aqui a mostrar tem aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa. Eu ultimamente até tenho dado por mim, porque é mais forte do que eu, acreditem. Quando eu ouço assim uma discussão, para já puxam sempre da carta da idade. E eu ultimamente, agora tenho puxado da carta do... houve o meu podcast, man. Eu já falei sobre isso. Eu estou aqui a beber um copo calmamente com a minha Maria, quero estar na boa, paz e amor, grande merda, caguei para o que tu achaste do vídeo árbitro e do apitorado e blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Tiro o correio da manhã debaixo do braço, queres saber o que é que eu acho? www.mkrsimpson.com. É pá, uma escapatória espetacular, é mesmo descarto o povo, mesmo tipo fuck it. Fuck it. Eu não estou a dizer descarto o povo pejorativamente falando. Eu sou o povo. Nós somos o povo. Mas sem ter esta liberdade do feriado que festejámos na quarta-feira passada, o que é a liberdade? Que subjetividade é esta? Liberdade? Pensa por ti. Acreditas em algo? Então porquê? Porque viste na televisão ou chegaste tu à conclusão? Ah, é tão frustrante. Digo-vos, isto sai-me do coração. Olha, é por causa disto que eu gosto de fazer o podcast, mano. É por causa disto que eu gosto de fazer isto. É quase terapêutico para mim e aprecio a toda a gente que me ouça, porque às vezes chega a um nível de... É que não está a ficar melhor. E devia estar a ficar melhor, mas não está a ficar melhor. Mas antes de apanharmos o avião para a Inglaterra, vamos só acabar este clipe. Individuals, these migrants, they talk about them as the new Swedes. Right. Well, guess what? You can't take Mohammed, stick a blonde wig on him, and put a name badge that says Ulf, and turn him into a Swede. It doesn't work like that. Ah, pois não. Mas, de qualquer maneira, ela própria, há uns minutos atrás, disse que so good looking que até irrita. E depois vamos ouvir mais uma vez o Lavrov a dizer basicamente, é só, isto é, porque pronto, eu não consigo deslargar o assunto da Síria porque os mídias já o varreram para baixo do tapete ao fim das três jornadas que falta cruciais para os grandes devedores dos passivos e... Vamos lá ouvir então um certo soundbite do Lavrov a dizer como a nossa política no Ocidente anda a ser regida. But Mr. Lavrov, this crisis is not over, is it? It depends on those who invented the crisis. Well, it's quite clear from words used by your own diplomats. Your ambassador to the United States said there would be consequences for the strikes that we saw. Vladimir Putin called it an illegal act of aggression. So the world wants to know, what is Russia going to do now? That's a statement of fact. And consequences, certainly would be, there would be consequences. We lose basically the last remnants of trust to our Western friends, who prefer to operate on the basis of very weird logic. Proof is in the punishment. They punish first, like they did in Salisbury. Then they wait for Scotland Yard to finalize the investigation. They punish first in Douma, in Syria, and then they wait for the inspectors of OPCW to visit the place and to inspect. Punishment, I mean, proof by the punishment is what is being applied by the Troika of Western countries. Yeah, e obrigado pela prenda dos bolchevistas que vieram da vossa antiga União Soviética, mano. Ah, mas pronto, olha, yeah, não é? Eu pelo menos, na minha opinião insana, adotando uma perspectiva dentro da minha lógica, usando a minha própria soberania intelectual, se calhar até insana, isto faz mais sentido que qualquer discurso que tenha visto vindo do Ocidente, pá. E se alguém devia ser um grande aliado do Ocidente, era a Rússia. Só que a Rússia, hoje em dia, continua a cair no estereótipo da ex-União Soviética, quando eu continuo a achar que, pá, a Rússia é o grande gigante nuclear com a sua deterrente nuclear soberana e nacionalista. E nacionalista é logo renegado ao tal Hitler, que se tu tiveres com alguns problemas de nacionalismo, se tiveres a achar que estás a ser nacionalista, não te esqueças para o próximo dia 20 de Abril fumar um grande porro, meu. Faz isso, pronto, fuck it. Puxa o autocolismo sobre a história, que se foda. Que se lixe. Tom M. Pierce, man. Isto deve ser um dos meus piores fuck it podcast que eu ando para aqui a fazer. Mas agora já descalcei os meus sapatos, já tirei o cinto. Vamos apanhar o avião até à Inglaterra. Porque a Inglaterra Está sempre à frente. Foi de lá que veio o conceito dos boys bands. Foi de lá que os impérios aprenderam-se a reger a si próprios. Foi de lá que um Estado quer ser um império. Foi de lá que ainda há muita importância. Muita importância. Então vamos apanhar um avião até à Inglaterra e ver como é que, por exemplo, acontece, e eu nem vou sequer dizer a mim, porque felizmente eu continuo a passar por baixo do radar, porque eu não tenho muitos apreciadores, a.k.a. seguidores, dentro das redes sociais, e espero que isto realmente nunca, enfim, tenha algum tipo de projeção com uma pita desesperada que o seu decote menor de idade se apresente nas redes sociais com os vários likes e retweets e etc. Vamos até à Inglaterra. Vou-vos dizer basicamente, mostrar, eu não vou dizer nada, vou-vos mostrar o que é que um usuário, por exemplo, agora na Inglaterra, fora aquele grande tweet do Focalor com um homem que apanhou 8 meses de prisão por dar o middle finger numa câmara em frente a alguma instituição estatal, que eu não me lembro qual é, mas 8 meses, 8 meses, por dar um middle finger, como, quando até tradicionalmente na Inglaterra são aqueles 2 dedos virados, ao contrário do stuff it up, mas pronto, esqueçam a cultura. Deixa lá ver qual é o clipe, Ah, ok, é este. E isto passou na Sky News, porque o homem está mesmo por expressar a sua opinião, como eu estou a expressar a minha opinião, como provavelmente as poucas pessoas que ouvem isto expressam a sua opinião no Twitter, andam a sofrer as consequências nas redes sociais, e até aí eu fico naquela... Eu espero que quase ninguém ouça isto, porque mais tarde ou mais cedo estas consequências vão bater aqui à tabela. Curtam este clipe por ele estar exatamente a fazer o que nós fazemos todos os dias nas redes sociais. So you've been identified by the government in this research as being a Russian bot, are you? That is a 100% total lie and complete fabrication by the UK government. Why do you think they've identified you and singled you in particular out then, Ian? They are singling out for attack anyone who calls out the UK government lies on what has been happening recently. They have attacked me specifically because my Twitter account has recently got quite a lot of traction and a lot of impressions, views on it, so that lots of people can see. I mean, the government's lies are very transparent and very easy to see. And anybody who applies a smattering of critical thinking will immediately call out numerous lies, and the government position just completely collapses. Isto é o que acontece a todos os usuários. Os grandes que eu sigo, o grande Arquimedes, epá, eu nem devia mencionar, a grande Rita, que fala com a sua, ainda tão nova, mas tão insistente no, na sua opinião, pá. E espero que em breve a gente grave outro podcast. E toda a gente, o grande Focalor, o Stabat, que já foi Shadow Band, e que porra, pá. Pensadores independentes. A gente pode ter sempre as nossas divergências em alguns aspectos, mas ao menos acho, eu não sei, na minha inocência pura estúpida, ao menos defendemos isto, que é realmente o que os marxistas culturais usam como estampa na sua t-shirt e os seus chapéus de vagina e etc. Liberdade. Não é aqui que a cena está, não é isto. Mas não, não pode ser. E antes e mais, porque a gente ainda não saiu da Inglaterra, o meu voo ainda não chegou para voltar a Portugal. Então vamos ver mais. Vamos ver agora como as próprias redes sociais, como este se queixou, porque começou a ter projeção demais, e o martelo da lei, não justiça. Lei e justiça são coisas diferentes. Vamos ouvir mais exemplos. Vamos ouvir mais uma vez o Analytic Data. Opa, foi. Estou tão já diluído nesta merda. Como é que se chama? Como é que se chama? Como é que se chama? Eu já falei nesta treta. Bom, vamos ouvir o clipe. Eu depois refresco a minha memória, porque eu estou mesmo aqui tipo numa tempestade de merda. Cambridge Analytica's parent company is called the SCL Group. The whistleblower who unearthed the Facebook data breach calls the two entities, SCL and Cambridge Analytica, one and the same. SCL used to be on the payroll of the British Defence Ministry. Thanks to a Freedom of Information request from 2016, we know that in 2011, the MOD paid SCL for the provision of external training. And in 2015, it paid SCL for psychosocial research. To top it all off, SCL got the green light to hold British government secrets on its premises. Britain's Information Commissioner is already investigating Cambridge Analytica over the Facebook data breach. But in light of the defence contracts with its parent company SCL, the chair of Britain's Home Affairs Select Committee is now demanding a wider government investigation into the company's activities. There are now growing concerns about whether there should be a wider investigation into their activities. There are concerns about the implications for democracy, about information being used in an illegitimate way and no one has the chance to counteract it. And that raises real problems. Outside of the UK, SCL's and Cambridge Analytica's client list reads like a who's who of contentious elections and political hotspots. Cambridge Analytica was hired by Kenya's ruling party ahead of its elections last year. The company is accused of stoking ethnic tensions and manipulating voters' online prejudices to help Kenya's leaders stay in power. The company is also accused of orchestrating political sting operations on their clients' political rivals and circulating the evidence online. Among SCL's clients was Ukraine. It was hired by the Kiev government to help recapture the self-proclaimed Republic of Donetsk. SCL was contracted to deliver a data-driven strategy for the Ukrainian government in pursuit of their goal to win back control of Donetsk. Our findings were applied to design localized communications campaigns to erode and weaken the Donetsk People's Republic. This particular campaign didn't bear much fruit for the Ukrainian government, though. The website reveals yet another tie to the British government. The Ukraine report, it says, was delivered to Kiev and shared with the UK's Ministry of Defence. It's likely that the next chapter in the Cambridge Analytica scandal won't be its links to Facebook, but to governments around the world, including the UK's. Isto do evento Donetsk já aconteceu há muito tempo, que é um estreito estrategicamente militar de defesa russa, porque a Rússia continua sob ataque por serem nacionalistas, na minha opinião. E ainda bem que eles existem, senão isto já tinha escalado muito mais intensamente. Aqui está. E o que é que isto... Há aqui uma colusão absolutamente gigantesca, dantesca, conspiracional, como vocês queiram dizer, de colusão em termos de redes sociais, informação mediática no Ocidente, a perspectiva que nós temos dos países e os próprios cidadãos da Ucrânia querem ser agregados pela Rússia porque acham que estão num rumo bem melhor que o que o Ocidente diz, mas o Ocidente diz que não. Não! A vossa vontade não vai de encontro à nossa agenda. Não vai! Não vai! E os próprios ingleses, porque há aqui uma diferença entre o que a Inglaterra diz e o que o povo pensa. Ainda o povo que é realmente inglês. Agora vamos imaginar hipoteticamente, para rematar esta parte ou o podcast, não sei se adiciono um adendo amanhã ou não, porque realmente ainda havia aqui uns clipes, e eu já me estou a passar com isto. Havia aqui uns clipes que eu não consegui encontrar, mas gostava de vos mostrar, se eu os encontrar atempadamente e depois da edição toda destes flops que fiz neste podcast. Vamos imaginar hipoteticamente. Eu era um cidadão inglês. E tinha a opinião que eu tenho, não só geopoliticamente, como achar que todos os Estados-membros deviam abandonar este projeto europeu e tornarem-se soberanos outra vez, como a Rússia. I don't know. Eu adorava que Portugal voltasse a ser Portugal. Uma das coisas que a Inglaterra nunca fez foi abandonar o seu sistema económico. Porque a Libra, visto que a rainha inglesa fez quê? 92 anos, ou o que é que foi? Ainda há pouco tempo. O tesouro real é o colateral da Libra. Daí eles terem sempre pago uma multa diária para pertencerem à União Europeia sem adotarem o euro, que é um instrumento de finanças de escravidão para vender o teu país e tudo o que é público a preço de saldo, em que nós, independentemente dos partidos que a gente escolha, quando vamos à urna, já estamos hipotecados à partida, porque todos eles escolhem o mesmo. E não se esqueçam, vêm mais clássicos, mas isto não é para tomar atenção. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu era um cidadão inglês e andava a gerir um pub, um negócio, em que a minha própria opinião, como estou aqui a transmitir, podia ser nociva ao próprio negócio. Mas ele é tão inglês, tão nacionalista, tão português, como eu gostava que muitos fossem, que são os poucos que provavelmente me conseguiram ouvir até agora, deu a sua declaração em relação a tudo o que é o conjunto deste podcast todo. Desde as redes sociais, da manipulação tecnológica, da ideologia, dos mídia, de tudo, a gerir um pub. A gerir um pub, um simples pub. Um bar, como nós conhecemos. O que é que será? Vamos ouvir a opinião deste homem, que tem um negócio legítimo, mas a sua ideologia política, dentro dos termos do politicamente correto, que não tarda nada a chegar a Portugal, e obrigado Bloco de Esquerda. Porque até o PCP está a ficar assim um bocado aquém em relação à ideologia marxista do Bloco de Esquerda. Na minha opinião sincera, não estou a promover o voto de maneira nenhuma. Eu estou a promover o veto. Eu gostava um dia que utopicamente a democracia dentro da nossa república fosse feita do género: se mais de 50% das pessoas não votem é porque os candidatos não são viáveis, mas isso sou eu. Parece-me uma solução até bastante simples, mas ainda começam aí a disparar tiros à cabeça de toda a gente. Vamos ouvir um dono de um pub com uma opinião parecida comigo, mas ali a uma hora e meia de voo, a dar a sua opinião, porque já está em apuros devido ao aperto da censura ideológica em nome da liberdade de expressão, a defender esta merda. I personally called on 15 pubs in the last week, 15 pubs the week before, and the head office senior guys did something similar. So it's less formal than a poll, but certainly there's no doubt that people within the company feel that it's good commercially. And generally, I think, I don't hardly know anyone, a lot of the people who aren't on social media wish that their friends weren't either, because they seem to be obsessed by it. And people who are on it feel they can't get off it because they're addicted. Well, look, there's certainly a sort of a zeitgeist thing going on, isn't there? A bit of a rejection of social media, and you've talked about commercial reasons as well. But, you know, ultimately, do you reserve the right to get back on social media at some point? Lots of people in the business world are saying, you know, this is a mistake. Companies have got to have profiles on... Reservar o seu direito a voltar às redes sociais. Estas redes sociais são gratuitas. Nós somos o produto. Eu posso passar aqui a minha tarde a abrir contas. Só que muita gente promove o seu negócio. E o mais irónico é que se lerem o EULA and the User License Agreement, vão chegar à conclusão que promover algum tipo de negócio financeiro que não meta dinheiro nos cofres de quem está a dar o serviço, a providenciar o serviço, a fazer de o produto. Desculpem lá a interrupção, mas eu nem consigo... É que depois o jornalista está sempre do lado da agenda, meu. Eles não estão informados, pá. Nós estamos a ouvir um dono de um pub, tipo, tão bem o que gasto para as redes sociais. Consegues promover o teu business assim? Já, meu. Exatamente. Promover business sem pagar a tua cota parte à rede social em forma gratuita é ilegal dentro do End User License Agreement. Please, a jornalista não sabe, ela está a ler do texto da agenda. Ela está a ler do texto do People que não aplaudiu Macron quando disse não queremos uma escalada no Médio Oriente. Palmas. E depois... é isto, people. É isto. Mas vamos deixar... Mas esta... Lá está, é quase uma contradição da minha parte, dizer esta jornalista não está a fazer... Ela não é uma jornalista, ela é uma cara laroca que está a ler do teleponto com um auricular no ouvido a ouvir as diretrizes da Regi para promover exatamente este dono de um pub que está-se a cagar para as redes sociais, está completamente a favor da porcaria do Brexit. É isto. Social media. Well, it'll be completely fascinating. If I have to crawl back to Facebook, my goodness me, that'll be a catastrophe. It's not impossible. You have to keep your options open in business. If I do it, what humiliation. Well, speaking of Facebook, we know, I mean, you were a donor to Vote Leave in the EU referendum. Obviously, it's being, as our viewers will know, investigated over allegations of claims of overspending by the Vote Leave campaign. Is that, to some extent, feeding your aversion to social media at this point? Well, I think generally I feel that in politics, people vastly, and in business, vastly overestimate social media. I campaigned very vigorously for Leave, and I did it through writing articles, speaking to the press and to the television in a coherent way. I think tweets and Facebook are underestimate the intelligence of the public, and it's all a bit of marketing hype, really. Este flop de podcast, se quiserem assim chamar, porque realmente está um bocado desorganizado. Vou tentar editar isto de maneira um bocado compreensiva, mas é só cortar aqui alguns silêncios e alguns erros técnicos que eu tive. Este podcast inteiro, na minha cabeça, resume-se ao que este homem acabou de dizer. Ok, estou a acabar. Sou inglês, tenho um pub, quero sair da União Europeia, estou-me a cagar para as redes sociais. E ainda tenho a furtividade de gesticular para chegar aos mídias, na Sky News, e dizer fuck it. Mesmo, fuck it. Vocês não fazem parte da solução, vocês fazem parte do problema. É quase como um loop. Está aqui o arco. O arco que eu gosto de fazer nos meus podcasts começou com o Schultz, acabou num gestor de um pub na Inglaterra. Apanhámos o avião intercontinental. Aqui está. É isto. Mas será? Não é isto? Não é isto a liberdade? Não é isto? Devia ser isto? É exatamente isto que devia ser. A liberdade da opinião do indivíduo que foi defendida até na nossa Revolução. Eu considero-se um cidadão inglês, eu considero-me um cidadão português. Tenho alta empatia com este homem, desde o Ed Schultz. desde deste homem, que eu nem sequer sei o nome, não é isto que a gente devia estar a praticar? Pensamento crítico? Até já estou a ficar rouco. É exatamente isto. Se amanhã decidir pôr mais um adendo, porque havia clipes aqui que faltavam, mas como segmento entediante, porque eu sou muito crítico sobre mim próprio, aqui está. É exatamente isto. Eu podia ter resumido este podcast em 5 minutos e passar logo este clipe, mas não. Gostei de dar a volta e espero que vocês tenham gostado de ouvir a volta que foi dada. Desde as redes sociais, desde alguma coisa que se chama nacionalismo, desde abafarem um feriado a fumar erva, desde tudo e mais alguma coisa, continuamos aqui à espera dos 11 para o próximo clássico. Nas 3 jornadas finais. Isso é que interessa. Ou então, pronto, internem. Cá está. É o meu podcast. Gravo outro para a semana, garantidamente. Sempre que tiver a oportunidade, hei de gravar mais vlogs. E para quem teve paciência para me ouvir até aqui, olha, lido melhor com a crítica do que o elogio. E vou continuar a fazê-los e obrigado a quem o ouviu. Yo! Até rimo, man. Lindo. Aqui está. Feito. Adendo, possivelmente. Tudo bom para todos. Está feito o arco. Para a semana a mais. Abraço a todos que me conseguiram ouvir até ao fim. Muito obrigado do fundo do meu coração. Porque isto mexe com o meu. Espero que mexa com o teu. Até a próxima. Swim so free, heaven above and sea below, and a little white whale on the go, 2, 3, 4, baby beluga. The Capitol Hill to work out a compromise health care plan. He lost his voice after his State of the Union speech. A roof collapsed at a supermarket in France. Soccer bopper, soccer bopper, more fun than a pillow fight. Blow 'em up. Fresh out the box. Stop, look and watch. Ready yet? Get set. It's all back. Ora, e aqui está o adendo, como tinha prometido. Epá, havia para aqui uns clipes que eu sabia que não os tinha encontrado e já agora quero-os passar. Este segmento vai ser mais curto, descanso. Eu sei que este podcast já está a durar assim há um bocadinho de tempo. Mas devido àqueles dois anteriores, que o conflito da Síria fez-me deixar assim umas coisas para trás que eu gostava de trazer para a mesa, para discussão. Então, portanto, cá estamos nós, dia 29, ver se consigo ainda acabar isto hoje, porque este realmente é comprido e ainda falta a edição e fazer o site e etc, mas clipes, parvoíce. Então, vamos começar talvez, visto que os outros dois podcasts anteriores foram praticamente dedicados à Síria, e porque não também falar um bocadinho mais da escalada de conflito geopolítico, continua a ser o mote destas mentiras todas que nos contam nos mídias. Mais uma vez vamos abordar os mídias e vamos ouvir também, portanto, o clima de tensão entre o Irão, visto que a Síria não consegue andar para a frente, porque the powers that shouldn't be continua a não encontrar a desculpa perfeita para mais mentiras que propaguem dentro da psique geopolítica a nível mundial das pessoas. Continuam a não conseguir andar para a frente, mas não era por causa disso que também havíamos de parar a agenda, segundo estes globalistas, certo? Então, pronto, vamos lá então, mais uma vez, roçar um bocado na França, roçar um bocado no Irão, que continua a ser sempre aquela cereja em cima do bolo que tem que ser derrubada para realmente o mundo mudar geopoliticamente de uma maneira que nós nunca vimos na nossa vida, mas provavelmente da maneira como as coisas estão a resultar e da maneira como as pessoas se andam a informar, não vamos assim ter muita sorte. E isto, mais uma vez, está tudo interligado com o evento catalisador que aconteceu em 2001. Vamos ouvir, então, um update que passou na CBS, porque isto é a CBS, basicamente, é aquele canal público de notícias americano que dita a tendência do pensamento das notícias, que nós também temos que levar aqui no Ocidente, porque se há coisa que nós não temos, é jornalistas honestos. Vamos começar, então. President Trump has called the nuclear deal with Iran one of the worst deals ever negotiated. And now Iran's foreign minister says his country is ready to restart its controversial nuclear program if the Trump administration resumes sanctions next month. Here's what he told Margaret Brennan in an interview for Face the Nation. We have put a number of options for ourselves, and those options are ready, including options that would involve resuming at a much greater speed our nuclear activities, and those are all envisaged within the deal, and those options are ready to be implemented, and we will make the necessary decision when we see fit. You're ready to restart your nuclear program if President Trump puts sanctions back on Iran, even if the rest of the world says don't do this? Obviously, the rest of the world cannot ask us to unilaterally and one-sidedly implement a deal that has already been broken. E um programa nuclear não quer dizer que seja um programa de armamento nuclear, mas isto serve tudo. Serve tudo como grandes achas para a fogueira, para continuarmos neste caldeirão geopolítico. E então vamos lá ouvir o presidente do Irão, o que é que ele acha sobre isto tudo, porque basicamente está-se a pôr a jeito dentro destes soundbites para nós no Ocidente, sob fontes não oficiais ou especulação ou apareceu nas redes sociais, aumentarmos a tensão de conflito e estarmos a mexer com alguém que vai ser muito fácil destruir, porque factualmente não têm mesmo bombas nucleares para reagir e historicamente os persas, digamos que não têm assim um conflito, não tenha sido defesa a falar de ataque como estão já há muitos anos a tentarem ser atacados, mas depois vem o terceiro clipe que eu já vos passei repetidamente, mas é bom ouvir. Vamos ouvir então o presidente do Irão, o que é que ele acha através de, basicamente, países que são inimigos ideologicamente andarem a assinar tratados entre eles sobre o que é que um país soberano havia de andar a fazer, porque aparentemente há uns que podem ser mais soberanos que os outros. Lá vem a hipocrisia ao cima, vamos ouvir. Iranian President Hassan Rouhani has dismissed France's proposal to review an international deal on his country's nuclear program. French President Emmanuel Macron called for fresh negotiations on the pact on Tuesday during his visit to Washington. If Europe wants to work with or talk to the United States, that is none of our business. They can go ahead. We will not remain in the deal, no matter what the circumstances are. Rouhani insisted in a speech on Wednesday that the nuclear deal will either be maintained or not, apparently rejecting possible reviews of the agreement signed in 2015. U.S. President Donald Trump has suggested he may leave the deal. Macron's plan calls for reworking the accord to cover Iran's ballistic missile program and prevent the expansion of the country's influence in the Middle East. Qual programa de mísseis nucleares é que estão para aqui a falar? O Macron já não chegou a terem traído o Gaddafi. O Maricon, que quando diz que é a melhor... Ainda vos mostrei um clipe aqui mais atrás, que nem os globalistas aplaudiram. Quando ele falou, mas esta gente fala dos dois lados da boca, mas que raio, alguém é um bocado pelo menos consistente na sua própria opinião como líder eleito democraticamente, segundo acham, para representar, mas e a escalada de guerra traz alguma coisa de positiva? E afinal o que é que os mitos andam para aqui a fazer? Mas a história que eles nos contam continua a fazer sentido? O que é que se passa com isto? Agora realmente vou-vos passar um clipe repetido. Deve ser a terceira ou quarta vez que eu passo este clipe, mas este clipe é muito importante e já que os mídias insistem em repetir e mostrar a conferência de imprensa do clube X ou Y que vai jogar para ganhar e vocês comem com isso todos os dias, então eu vou passar outra vez este clipe muito importante do General Wesley Clark quando se recebeu um memorando sobre o grande plano logo posto na mesa após 11 de setembro. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, "No, no." He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office, "today." And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Este clipe é muito significativo. Estava aqui já o plano, no menu. A sequência está errada, o tempo demorou demais, a Síria está a custar a tombar. E ainda bem, porque estas coisas não são como até estes globalistas pensam, claro, porque financiam. Uma invasão tem que ter botas no chão. E as botas no chão, especialmente entre as tropas aliadas, não, como nunca estão a defender o próprio país, nunca percebem a garra dos combatentes com que se vão defrontar. E se o poderio aéreo... larguem bombocas à vontade, o pessoal refugia-se no subterrâneo e depois logo se vê quando puserem as botas no chão. O próprio ataque para o Iraque sem pretexto sobre as armas de destruição maciça, tal como agora o bombardeamento químico do Bashar al-Assad, tudo sem provas, não comprovado. Mas lá está, os mídias convencem-nos com as suas fontes não oficiais de que realmente precisam, e os White Helmets, que são basicamente o braço direito dos ISIS, que nós até aqui no Ocidente, eu já vi na nossa televisão, a continuarem a promover algum tipo de projeção e como humanitários que eles são, enquanto fazem vídeos falsos de decapitações, e eu não sei por que raio é que as coisas passam assim. Mas só para verem o poder dos mídia. O poder dos mídia até usam muitas vezes, como nestes tópicos do aquecimento global ou das mudanças climatéricas, com os seus modelos informáticos altamente manipuláveis, coisa tão fácil. Ainda hoje, ao fim do dia, quando acabar o podcast, vou manipular o meu site para pôr no ar este podcast. Porque, pá, quem sabe mexer com aquilo, sabe pôr aquilo nos parâmetros que são necessários, e é assim que as coisas funcionam. E fora as críticas que eu tenho dado das redes sociais e do Cambridge Analytica e toda a gente que anda a manipular números, sabendo nós que até os próprios usuários são mentirosos em relação à própria realidade que gostam de apresentar no seu espelho digital. E se há outra coisa que também caiu, que é uma coisa que é bastante útil dentro do nosso critério evolutivo como humanidade, é uma coisa chamada a ciência. E a própria ciência está atorpada através de um cheque, como a política está atorpada através de factos para poderem invadir os vários países. Eu vou-vos mostrar aqui um clipe absolutamente estúpido, fútil, mas com a tese do cientificamente provado. E eu adoro este termo do cientificamente provado, e neste clipe, isto, eu vou-vos dizer assim, eu vou passar este clipe duas vezes, porque eu mesmo que diga como disclaimer, ouçam com atenção, eu sei que é capaz de passar ao lado, à primeira, por ser muito breve, o que é realmente relevante em relação à forma errónea como isto está disfarçado atrás de realmente um estudo autoproclamado científico, e eu depois vou-vos mostrar porquê. Deixem-me só encontrar aqui o clipe num instante. Este clipe é o máximo, é muito curto, é sobre algo que todos nós gostamos, chocolate. Nós adoramos chocolate, não é? Então vamos ver o que é que os estudos científicos têm dito sobre o chocolate. Thank you, Michael. Sure. All right. Two new studies. Two are touting the benefits of dark chocolate, as if we needed more evidence. The findings show that eating dark chocolate with a high concentration of cacao has positive effects on stress, mood, memory, and warding off diseases. Research funded by Loma Linda University in San Bernardino County found that five people who ate 48 grams of 70% cacao all had increases in brainwave activity. Dark chocolate is also rich in antioxidants. It has anti-inflammatory benefits. A reminder, though, it is high in sugar and calories. Eu não sei se apanharam, mas vamos lá ouvir isto outra vez. Eu vou ter que rebobinar um bocadinho, porque pode ter passado ao lado, a mim também passou ao lado a primeira vez. E vamos imaginar o cenário assim na minha cabeça alucinada. Portanto, algum fabricante de chocolate negro mandou umas tabletes para a redação, porque isto passou num órgão de comunicação social regional, que às vezes até abrange mais gente do que os nossos nacionais, mas tudo bem. Então, dois estudos comprovam que o chocolate negro é muito positivo para a saúde. Lá está. E o estudo foi feito à volta de quantas pessoas? Não sei se vocês apanharam. Mas dois estudos em que deram chocolate negro a 5 pessoas, que eu até adivinharia, talvez, que fossem os próprios chefes de redação e repórteres que receberam um cestinho à lá cabaz de Natal de chocolate negro com um bilhetinho tipo "promove aí o nosso chocolate ou o nosso produto, porque independentemente de promoveres o chocolate negro, as pessoas vão então comprar e provavelmente vão comprar a nossa marca". Pensem bem, atrás da tese do estudo científico, dois estudos científicos feitos por uma universidade, que também deve ter recebido o cabaz, que envolveu 5 pessoas. 5 pessoas. Um estudo científico com 5 pessoas. Vamos ouvir isto outra vez. Deixa ver se eu rebobino aqui. Bem, vamos ouvir o clipe todo outra vez, que se lixe. Ouçam bem. Dois estudos por uma universidade que envolve 5 pessoas, científico. Thank you, Michael. Sure. All right. Two new studies. Two are touting the benefits of dark chocolate, as if we needed more evidence. The findings show that eating dark chocolate with a high concentration of cacao has positive effects on stress, mood, memory, and warding off diseases. Research funded by Loma Linda University in San Bernardino County found that five people who ate 48 grams of 70% cacao all had increases in brainwave activity. Dark chocolate is also rich in antioxidants. It has anti-inflammatory benefits. A reminder, though, it is high in sugar and calories. Em nome da ciência. Ora, se eu pegar nas opiniões que tenho gravado aqui nos meus podcasts e encontrar 5 pessoas que entrem em mais de 50% de concordância com o que eu estou para aqui a dizer, será que está cientificamente comprovado que o que eu ando para aqui a dizer está correto? Onde é que está a minha plataforma mediática para isso? Não era bom a gente viver sob estas regras, as pessoas que têm paciência para ouvir isto até esta altura, termos esta plataforma mediática cientificamente comprovada que a nossa opinião vai mais de encontro à realidade do que nos é propagado na televisão? Está cientificamente comprovado que nós tínhamos razão? Olha que belo mundo utópico nós vivemos, mas não. É exatamente isto que a gente bate o pé todos os dias. E olhamos para a hipocrisia que vemos todos os dias e vemos este tipo de reportagem a dar na televisão, cientificamente comprovado, porque 5 pessoas comeram chocolate negro e aumentou o brainwave activity. Olha, oferece-me uma tablet que se tiveres um ETC ligado ao meu cérebro, se calhar a minha atividade cerebral aumenta logo, porque eu olho para aquele chocolate e digo, epá, já vou passar o dia todo a comer chocolate, e há assim um spike de sinapses elétricas dentro dos meus neurónios, porque eu estou contente, porque estou a olhar para uma barra de chocolate. Digo eu, não sou um cientista, mas também não parece que dois estudos legítimos com 5 pessoas como test subjects, e se calhar até vamos lá imaginar que são assim, pessoal, assim um bocado guloso demais, que passa a noite com a sua tableta ao lado, a ser um keyboard warrior, a difundir o marxismo cultural que a gente tal detesta, como está cientificamente comprovado, está feito. Passa a notícia, estás convencido ou não? Isto não é um espetáculo, eu acho isto absolutamente amazing. Este clipe em particular é daquelas coisas que eu fico naquela. Eu tenho que encontrar este clipe para dar este adendo, porque eu não encontrei no tempo certo, e aqui está ele. Espetáculo. Chocolate, que assunto tão agradável. E agora vamos passar um bocadinho, antes deste clipe final, eu tenho aqui um clipe do Washington Post, que eu às vezes também gosto de, como o nosso sistema de saúde está a vir de encontro ao sistema americano, que basicamente só pensa no lucro, e sabendo nós que os mídias americanos têm cláusulas legais que permitem à indústria farmacêutica passar os seus anúncios em prime time, eu já vos mostrei vários anúncios em que basicamente são 2 minutos a ouvir as contraindicações pelo minuto estúpido, digamos, do combate à doença, que às vezes se calhar era mais de valor uma chapada na cara, wake the fuck up e vê lá se respiras oxigênio, sai à rua, larga o smartphone, estás deprimido, tipo, enquanto vives no meio de um grande bolo, enquanto ficas chateado porque tanta gente passa fome no mundo e andas... Eu não sei, isto é uma hipocrisia, mas pronto, a indústria médica, farmacêutica, tem um poder muito grande. Nós até em Portugal tão depressa vemos anúncios. Yeah, desculpem lá, realmente é verdade, mas eu queria... Freudian slip, eu queria dizer notícias, mas realmente não passam de anúncios, como o SNS, tipo, não tem dinheiro e o contribuinte não sei o quê, e depois passa aquela reportagem que os nossos médicos... recebem benesses da indústria farmacêutica para recomendarem aquele produto em particular aos seus próprios clientes / pacientes, porque é assim que a gente tem que começar a olhar para as coisas, porque é assim que eles olham para nós como pacientes, somos simplesmente clientes do sistema de saúde, para continuarem a ter os seus cruzeiros, as suas benesses, tudo e mais alguma coisa, sem falar com a falta de médicos. Nos hospitais públicos muitas vezes existe, porque eles passam a vida a andar para trás e para a frente. Nas suas clínicas privadas, com os seus belos salários da função pública, as suas belas condições, as suas belas regalias, ainda vão para a clínica privada cobrar 4 vezes mais, exatamente pelo mesmo paciente. Não consegue ter o atendimento no público. Nós andamos todos a pagar, teve que largar os seus tostões ganhos para realmente ter a saúde que aparentemente mereciam, mas pagar 4 vezes mais, por isso, porreiro. Isto não é uma... é uma crítica, é que se lixe. Agora vamos ouvir um anúncio. Este não tem nada a ver com as contraindicações, não tem nada a ver com nada. Isto é um anúncio de vacinas e, mais uma vez, eu não sou médico, quero lá saber. Eu só acho é que o anúncio em particular, publicado em 2016, está no Washington Post, o vídeo mesmo. Usam o denominador como o mais baixo para convencer quem abre a bolsa para pagar esta despesa. Usa o denominador como o mais fraco, mais... digamos, este anúncio é feio. É feio porque estão a usar, basicamente, crianças para convencer os adultos. Imaginem que isto fosse um anúncio de PlayStation 4. Vamos ouvir o anúncio primeiro. Imaginem que isto fosse um anúncio a vender outra merda qualquer, como todos os canais de desenhos animados o fazem, quase como o anúncio diz subentendidamente: se o teu pai não te dá esta merda, o teu pai não presta para nada porque toda a gente o tem, compra este produto. E isto é um golpe baixo, na minha opinião. Posso estar completamente errado, mas isto não se faz. Não é assim que, se realmente alguém tem uma vacina que pode prevenir de uma doença, não é preciso usar as criancinhas a culpabilizar os próprios pais não terem tomado ações a tempo certo para comprares uma vacina. E lá estamos nós. Estamos a falar de saúde ou estamos a falar de comprar um produto? Este anúncio é feio. Feio. 2016. E isto... é assim que eles querem fazer o modelo na própria Europa. Não é os Estados Unidos que iam estar a adaptar um modelo de saúde igual ao nosso. Nós é que estamos a adaptar este modelo de saúde, que é absolutamente, digamos, desumano, em troca de dinheiro, em troca de saúde, e às vezes até a venderem produtos que não prestam para nada, e a dronfar estes putos todos ao ponto que andam aos tiros nas próprias escolas por vários tipos de frustrações de redes sociais e a deturpação mental que estes produtos às vezes até fazem na cabeça dos putos que ainda não têm maturidade suficiente para perceber que a vida realmente é uma ganda merda e não deviam acreditar na promessa que os próprios pais os tentam iludir para não os chatear muito, porque o mundo que vem ainda é pior do que o mundo que a gente cresceu com e temos que estar sempre a adaptar-nos a cada vez isto ficar pior. E a pior coisa que a gente faz é deturpar a nossa própria mente para continuarmos a sobreviver a esta hipocrisia da treta. Depois temos que levar com estes anúncios. Pá, pode ser impressão minha, mas curtam este anúncio. From an infection, human papillomavirus. Who knew HPV could lead to certain cancers? Who knew my risk for HPV would increase as I got older? Who knew that there was something that could have helped protect me from HPV when I was 11 or 12, way before I would even be exposed to it? Did you know, Mom? Dad? was infected with HPV. Maybe my parents didn't know how widespread HPV is. While HPV clears up for most, that wasn't the case for me. Maybe they didn't know I would end up with cancer because of HPV. Maybe if they had known there was a vaccine to help protect me when I was 11 or 12, maybe my parents just didn't know. Right, Mom? Dad? What will you say? Don't wait. Talk to your child's doctor today. Learn more at hpv.com. Good evening. Feio, feio. Call it. Pronto. Ok, desculpem. É que isto realmente é um vídeo passado no Washington Post e depois eles começam a bombar os vídeos logo a seguir. Mas vá lá. Não é um bocado feio. Usar a voz de criancinhas com aquele pianinho todo melancólico mesmo para afetar emocionalmente os próprios pais que nem sequer têm um vizinho ou conhecem alguém que é melhor vacinar o nosso filho já, pá, porque estão ali putos a dizer. E putos, não são putos que realmente tenham a doença, são modelos escolhidos a dedo. É que depois não se queixem mais velhos se a carreira deles evoluir e queixem-se de assédio sexual, porque é assim que continuas a escalar este mundo de merda que todos nós sabemos que é assim, mas ninguém quer admitir que assim o é. Não é um golpe baixo. Oh paizinho, se tu soubesses que aos meus 11 anos podias-me ter dado uma vacina. E já agora deixem-me fazer a pergunta aos pais, porque lá está, eu pertenço à geração dos pais, apesar de não o ser. E a gente não tinha nada destas merdas, e sabem que mais? Saudáveis somos nós. E depois vem esta indústria farmacêutica multibilionária, com estes anúncios de tear jerking, a tentar dizer, oh paizinho, dá-me a vacina, quem sabe, se eu num milhão não vou ser o gajo. E se tu fores atropelado, meu, há vacina para isso? E se tu fores um traficante de droga, há vacina para isso e levas um tiro nos cornos da polícia e bem feito? E se eu, como pai, não tiver o tempo para dar a tua educação, porque estou muito distraído a olhar para o meu smartphone porque eu nem sequer tinha a maturidade para ser pai, há vacina para isso? E que raio de anúncios são estes? A culpa é de quem? Mas afinal, o que é que se passa aqui? Até nós aqui em Portugal andamos a ter assim uma prevalência um bocado grande de doenças que pensávamos já estavam extintas, e eu continuo a achar que isto deve ser muita gente fora a vir completamente infectada, a contaminar toda a gente, fora os cortes nas chaminés, em alverca, para a salmonela e não sei o quê, porque temos que poupar em todos os campos. Mas, ó paizinho, não me dás a vacina? Eu não sei, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que este anúncio é completamente feio. Vocês podem vender qualquer coisa benéfica. E se o vosso produto realmente é benéfico, não precisavam de ir buscar putos modelos a fingirem que têm algum tipo de cancro para vender uma vacina, isto é absolutamente feio. Isto nos Estados Unidos dá aonde? No intervalo do telejornal. E se isto for uma grande charpada, onde é que não vai dar a notícia? No telejornal. Porquê? Porque eles é que andam a passar o cheque para nós estarmos a ser informados em relação a esta fantochada da treta que, ao fim e ao cabo, até os próprios efeitos secundários podem ser mais nocivos se toda a gente cumprir o conselho do que realmente as pessoas que têm o sistema imunitário tão fraco por serem mal alimentados, maltratados, completamente descurados, porque o Netflix assim o diz, porque eu tenho que estar no Face, porque eu não tenho paciência para um puto, foi um prazer fazê-lo, mas é uma seca atural isso. Aqui há outro problema, e a indústria farmacêutica, na minha opinião, não tem direito nenhum de puxar deste tipo de manobra de marketing para vender o seu próprio produto a fazer sentir mal os próprios pais em nome do filhote, como muitos brinquedos são vendidos nos canais de desenhos animados que eu vejo. E se o teu pai não compra isto é porque é um palhaço. É quase isto como... É isto. Mas é isto. Isto é completamente brutal. E depois, e de onde é que estas coisas vêm e passam assim por baixo do radar? Vêm do sistema de educação, que é altamente marxista cultural, que já atacam até crianças de 4 anos de fazerem a sua própria naturalidade enquanto crescem. Ou seja, conseguirem viver. Isto é o meu clipe final. Onde é que está isto? Isto para mim é chocante. Se isto é que depois é tipo, os pais que já se estão cagando maioritariamente, eu estou a falar generalisticamente, eu sei que os bons o são e veem o que eu estou-me a queixar. que é basicamente pais que estão-se literalmente a cagar para a educação dos filhos. Toma lá um smartphone, deixa-me em paz e beber as minhas bejecas até à meia-noite, quando tu devias era estar na cama, e eu não tenho paciência para te educar, porque eu como pai nem sequer sou bem educado, por isso como é que eu te vou transmitir a merda que eu próprio me recuso a aprender? E depois temos estes exemplos, em que basicamente muitos pais às vezes olham para o sistema escolar tipo de largar o puto, trata tudo dele, aparentemente os professores é que têm que ter a responsabilidade de ser pais quando é só um emprego e o próprio, digamos, programa escolar nem sequer se calhar vai de encontro à pessoa que está a ensinar e ela deve dar por si em troca do cheque de ordenado a ensinar coisas que às vezes até são mentira, mas... É assim que eles são classificados como sucesso profissional ou tipo, vais com onde? É como a disciplina científica, quem passa ao cheque eu vou-te dar a minha conclusão, já não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com educação. E na hora de vender até medicamentos a crianças, quando as próprias crianças só estão a ser o que elas deviam ser na altura certa, saudavelmente crianças, temos estas escolas a ditar estas merdas para vender mais um medicamento. Julia Hartwell loves her dolls and arts and crafts. And like most four-year-olds, she has a best friend. She said, you know, so-and-so, you're my best buddy. The teacher told her that she couldn't say that there in school. At Pentucket Workshop Preschool, that's not a term Julia can use to describe her friendship. I think it's ridiculous. Children who are 4 years old speak from their heart. So they should be able to call kids... anything loving. You're my best friend, you're my best pal. The Georgetown Preschool offered this explanation to Julia's parents, saying the term best friend can lead other children to feel excluded, and it can ultimately lead to the formation of cliques and outsiders, encouraging their students to have a wider group of friends. Although I think that words are really important, and the term best does have an implied meaning to it, I don't know if the right answer is necessarily... denying children the ability to use that term. Even now, she goes to say it in a loving way. I'm going to go see my best friend, Charlie, or this one or that one. And she looks at me sideways as she's saying it. And she's checking in with me to see if that language is okay. Christine Hartwell tells us her daughter will not be going to school the rest of the year. We reached out to the Pentucket Workshop Preschool for comment. So far, we have not heard back. Olha que bosta. Basicamente a mãe estava-se a queixar de uma coisa que eu dou-lhe completamente a razão. Olha, aqui está uma mãe como deve ser, mas aqui está uma professora. Estamos a falar de uma criança com 4 anos que chama melhor amiga a alguém. Isso não pode ser, mas que raio... Mas que raio... Além de estarmos a tentar a tratar os adultos andarem a tentar educar as crianças como se elas falassem como adultos, estes próprios adultos nem sequer sabem o que é que eu não para aqui a dizer, pá. E esta gente viveu a sua infância sem espigas e agora estão a dizer aos outros pais... que isto é que é a normalidade, tu não chamas ninguém de melhor amigo, porque melhor amigo é pejorativo em relação aos outros. É pá, todos nós tivemos os melhores amigos enquanto nascemos, e eles mudaram e mudaram-se, uns morreram e outros casaram-se e mudaram-se, e faz parte da evolução, deixem a crer, tem 4 anos! 4 anos! Mas que merda é esta? Sinceramente, é pá, eu às vezes digo as neiras nisto, mas é a palavra certa. Que merda é esta? A sério! Uma criança de 4 anos considera que tem uma melhor amiga e o professor ou a professora não deixa. E a própria mãe está revoltada e com muita razão. Com muita razão. Sabem quem é que não é a melhor amiga daquela mãe? É aquela professora, pá. Que horror! E agora a própria criança com 4 anos está na dúvida que nem sequer devia estar nesse campo intelectual em relação a tipo, deixa lá ver se o que eu estou a dizer está politicamente correto. Com 4 anos obrigar uma pessoa, uma criança a esse tipo de pressão. Uma criança a esse tipo de pressão. Depois admiram-se, ficam diabéticas, ficam gordas, ficam keyboard warriors, ficam parvas, ficam dronfadas, ficam... Ah, depois admiram-se. E depois ainda se vão queixar à mãe, pá, não me deste a vacina aos 11 ou 12 anos, pá, culpa é tua. Epá, fogo, olha, esta mãe criticou algo absolutamente... Medalha. Toma lá uma medalha, eu dou-te a minha medalha que não vale nada, é só ideológica, mas sim senhor, este clipe, epá, é isto, mas é esta gente que, para já, eu não, epá, eu não percebo, a gente até vê nos nossos programas da manhã a vender colchões aos velhotes, a enganá-los e a, quanto mais vezes ligar, mais hipóteses têm de ganhar, apesar de não ter dinheiro para comprar o pão amanhã, obrigado Estado português. A caírem nestes psicólogos homossexuais que andam sempre a dar dicas, como é que os outros vão educar os filhos que eles próprios não têm, eu não vos estou aqui, eu não sou pai, eu não vos estou aqui a dizer como é que vão educar os vossos filhos, eu estou-vos aqui a dizer, olha, isto está errado, Mas estou a dizer como é que há de ser. Só vos estou a dizer. E se vocês olharem à vossa volta e virem estes putos todos mimados, com 3, 4 anos, com um smartphone na cara, e depois os pais ainda a dizer: ah, meu filho é bem inteligente, sabe jogar o Candy Crush, ou vai-te, mas é lixar. Teu filho era bem inteligente se desmontasse aquele smartphone e montasse-o de volta. Aí fala comigo. Agora tu própria, como mãe, eu nem sequer te considero muito inteligente, por isso eu nem sequer vou levar o que tu me estás a dizer a sério. Isso é descurar, isso é uma bela desculpa para ignorares. Fizeste um erro, não queres admitir, não queres assumir responsabilidade, bem-vinda ao ser humano hipócrita, o maior do planeta, que promove estas guerras, estes bombardeamentos de inocentes no outro lado do mundo por não estares informado, e ainda achas que o teu filho é muito inteligente, consegue cortar um melão numa aplicação. Que horror! Quantas vezes é que eu olho, mãe, filho, pai, estão todos a jogar a mesma merda, estão todos a ignorarem-se uns aos outros e chamam-se eles próprios uma família, se é que o pai estiver presente. Porque basicamente às vezes nem sabem de quem é o pai já está a fazer um filho com outra pessoa por causa do novo modelo de telemóvel. Mas é isto? E onde é que está a minha vacina, papá? Pronto, aqui está. O meu adendo, não vos chatei mais, eu sei que este podcast já ficou comprido mais e eu também não vou conseguir editar com os tempos de silêncio, porque às vezes demora um bocadinho a arrancar o clipe, eu bem tento cortar no ave, mas etc. Para a semana a mais, estas coisas irritam-me. Como é que é possível estas... Como é que é... Pronto, devo ser eu, sou doido, passem-me um outro estado de insanidade. www.mkrsimpson.com, o site mais insano onde podem ouvir as minhas diatribos mais insanas, mas olha que se lixe, insano ou não, pelo menos está cientificamente comprovado com um estudo proporcionado por 5 pessoas que me ouvem, que o que eu digo está mais correto do que o que está a dar nos mídias, não é? Não é isso que dizem nos mídias? Já agora deixa-me aproveitar a deixa e pronto, e aproveitar também esta tendência do que as pessoas defendem, sem saber o que estão para aqui a dizer. Eu sou o primeiro a ter reservas em relação ao que é que estou para aqui a dizer, mas aparentemente, segundo esta gente que anda a comer chocolate preto, o que eu estou a dizer está mais correto. 5 pessoas, cheguem-se à frente e isto está absolutamente correto e desliguem a televisão, porque aparentemente o que está aqui a passar tem mais valor. É? É isso? Vamos chegar nessa... É isso? Deve ser isso. Aparentemente deve ser isso. Mas pronto. Mas pronto, vamos lá ver se o Porto é campeão, viva o Tondela, whatever, não te esqueças de vacinar o teu filho contra merdas que provavelmente nem sequer vão acontecer, e tudo bem, olha, até à próxima, foi um prazer, obrigado para quem ouviu, a quem ouviu, e ficamos assim, o resto de um bom dia para todos, e tudo bom para todos.